E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece, Extra é gol. Tá no ar, Estádio 97 aqui na Energia. Boa tarde! Boa tarde, Domênico. Oi. Opa, boa tarde. Boa tarde, RG. Boa tarde. Boa tarde, Cláudio Azedão. Boa tarde, evidente a todos. Um bom evidente a todos aí. Boa tarde, Zé Silvério. Boa tarde a todos aqui que estão ouvindo o Estádio 97. Boa tarde, Alexandre Impretzel. Boa noite, né, a todos. É do contra, né? Vai lá e dá boa noite. Certo, né? Boa noite. Hoje, dia 24. De outubro, né? É. De 2016. 25. 24 hoje? Você tá parecendo Barrichello. Hoje é 25. Certo, 25, né? É 25 hoje. Não, é porque eu tô em outro calendário, né? Respeito. Respeito. Eu faço tanto. Boa tarde, Calção. Boa tarde a todos vocês. Queria agradecer a todo mundo que tem o Pomo de Ouro, o Jardim Suspenso da Galileia. Isso. E vamos comprar charuto. Isso. Meu Deus do céu. Muito louco, muito louco, muito boa louco. Boa tarde, vovó. Ai, que eu tô nojenta, viu? Oi, Aguinaldinho. Boa tarde, Domênica. Domênica é tua mãe. Peraí, gostosa. Não, Aguinaldo. Gostosa é o Catsus. Eu tomei um chá de boldo, estou tranquila hoje. Aguinaldo, antes da gente entrar ao vivo, rolava um papo aqui nos bastidores. No estúdio? Assim, o Domênico falando não, assim. Não, eu não. Falando foi assim. Você que falou? Não. Ele fala pra mim, troca. Eu não conheço o Domênico. Ele que é Domênico. Peraí. Ele falou assim. Olha o respeito aí, ó. Peraí, você vai dizer. Olha o respeito aí, ó. O cara já tá me julgando, não, eu nem não é falei você, o que quer. É. Ele. Ó. Porque não tem nenhum Domênico. Eu vou mostrar aqui o helicóptero aqui. Eu falei, Aguinaldo, você gosta com barba ou sem barba? Aí o Domênico falou assim, eu já tive barba. Eu dos dois jeitos. Não gente. Foi isso, não você minta. Falou que já teve barba. Mas não minta, quem falou foi o seu Bento, que você falou assim, eu faço barba uma vez por semana. É, sim. Eu falei assim, porra, eu preciso fazer duas vezes, porque a minha barba cresce, que é uma desgraça. Verdade. Eu já tô com barba branca já, o pior é isso. Pior não é fazer barba, pior é que você vê que a barba tá branca. Aí pegou. Eu gosto de homem... Aí a coisa tá indo pro beleléu, velho. Eu gosto de homem que corta a árvore, aí, igual Bento, na série que tem na cara fechada. O Bento falou pra mim, por que você não deixa a barba crescer? Eu falei, porque eu já deixei a barba crescer, é estranho. É estranho. Quando eu eu fiz uma promessa. Deixou em 80. Eu fiz uma promessa quando eu estreiei no rádio, falei, o dia que eu vier a São Paulo, eu vou deixar a barba crescer. E graças a Deus... Foi no finalzinho de 86 que eu vim, em 87 que eu estreiei em São Paulo, e aí eu deixei a barba crescer. Tenho fotos, vou mostrar pro senhor. Manda aí. Mostrar pro senhor. É praticamente assim, meio um Jesus, assim. Porra. Ó, na boa, mano. Faz cada milagre. É anti-higiênico, velho. Anti-higiênico? Por que é anti-higiênico? Pô, eu vejo de vez em quando os malucos lá na academia, os malucos com aquela barba pingando. Da barba. Não, nojento. Aquela RG, barba pingando, mano. Você foi nojento. Agora chamado de anti-higiene. Tá com a voz ruim, mano? Chegou RG, gripado? Barba, chegou hormônio, não, chegou hormônio, o garotinho mano. Raspadinho. Raspadinho. O RG tem barba, mas peraí, Deus fez os pelos parceiro. Pra diferenciar o homem do animal. Desculpa, a mulher nenhuma gosta de ter um tapete do lado dela na sim, cama. Véio. Não gosta. Você tá por fora. O seu Bento. Você tá por fora. O seu Bento tem barba lá. Gosta de barba. E olha, eu gosto de barba terrorista. Acho que eu vou deixar crescer. Mas, por exemplo, a barba do seu Bento ainda não é aquela barba, tipo... Não, a minha vem cá do califado. Por exemplo, eu tô me referindo àquela barba estilo califado. Sabe, vou explodir uma escola, vou explodir um shopping center. Não, mas tá de brincadeira. Tá na moda isso, mano. Pai, o seu Bento, Bento diz que ele gosta de jogar um copo de leite, assim, na barba. Nossa! Escorrendo, né? Mas o humano faz aquele gênero que ele tira o carpete do porta-mala do carro. Bacana, o negócio é o seguinte, mano. Entendi. Você entendeu, desculpa, não? Desculpa, eu sou o garoto Bozano, velho. Eu sou o garoto Bozano. Eu preciso estar sempre bem barbeado, velho. Ô, mano. Pela sua experiência. De garoto, cuidado de homem. Só tem um problema na barba. Ah, é. Na hora que você vai... Entendi. Entendeu? Lavar o carro por baixo. Aí demora um tempo pra sair. Demora. Ai, demora que nojo! Legal, hein? Que nojo! Agora tá crescendo, legal. Peraí. Legal. Você fica exalando. Fica aquele cheirinho? Você fica exalando. Legal. Não, eu vou perguntar outra coisa. Deixa eu mudar. Legal. Já vai nas manchetes, só uma pergunta. Pro mano, principalmente, que é a menina que se depila, né, mano? Não me depila. Você depila o campinho de várzea também, não? Não sou porco, né, velho? Você deixa o campinho de várzea sem grama? Só onde o time se aquece. É. Onde os reservas se aquecem. Não, é verdade, você deixa. Boa, velho. É uma situação até de higiene, velho. Na boa. A situação aqui é de higiene. Gol, né? Ué, mas o campinho de várzea também é higiene? Na boa, na boa. Ô Aguinaldinho, você pega lá, por exemplo. É, imagina a mulher, velho. A mulher tá naquela situação ali, no rally rola, mano. Sei. Ela vai lá, ela fala, velho. Mas ela vai que lá. O que esse maluco tem dentro da cueca? Um labrador? Você tá de brincadeira, velho. É nojento. Não, mas vocês não estão entendendo. Lá embaixo vocês não estão entendendo. Porco, tem o um complexo, né? O complexo olímpico. E depois, terminando o complexo, tem o campinho de várzea. Vocês me entendem? Ali vocês depilam também? Não, vocês tiram a grama? Tira. Acho que é o Mano e o Domênico. Eu faço isso. Senão, seu Bento, vai pra manchete. Não, peraí, deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Senão, quando você vai no banheiro, parece sorvete com fio de ovos. Vamos aos. Fica uma bacharota do color. Vamos às manchetes do Estádio 97, seu animal. Meu Deus. Let's go. E aí, seu Bento? Preparado pra jogar sábado lá? Estamos preparados, mas independente da preparação, precisamos registrar um fato lamentável. Boa, né, vamos lá. Que é o seu? Adeus ao Capita. Hoje perdemos Hoje perdemos o Capita, né? Então, lamentavelmente, faz parte da vida a morte, mas acho que a galera foi pega aí de surpresa, né, cara? Um infarto fulminante. Foi, né? Né, o Capita lá na casa dele e aí... Fazendo palavras cruzadas. É. Mas o Capita também, é preciso registrar. Viu que dá fazer palavras já cruzadas? Tinha seus problemas, né? De coração. Ah, tinha? Ele tinha 8 stents, cara. Ah, é? Tinha 8 stents. Oito? Oito. E ele deixou de fumar há 30 anos, Sombra. Ele esteve aqui dia 3 de julho de 2006. Fez um programa com a gente. Faz mais de 10 anos, hein? É verdade. Então, cara, gente finíssima, quem viu jogar, viu. Jogou muito, né? E sabe, pela repercussão que está tendo, né, a morte dele, é mundial, né? Não é uma coisa local, não é uma coisa regional. Ufa, passando não é, imagens. É mundial a repercussão. Então, sabe da importância e o que foi Carlos Alberto que representou o Capita para o futebol. É assim mesmo, faz parte. Eu tive o privilégio... Faz parte, mas é chato, senhor. Eu tive o privilégio, graças a Deus, de poder ver o Capita jogar. E é um daqueles jogadores que vai para a seleção universal, cara. Talvez, na posição dele, que eu lembre. Eu, sincero e honestamente, só tenho dois caras na memória nessa posição. Rapaz, Djalma, olha, Santos, tava vendo aqui, o Sérgio Louco postou... na época o Santos pagou 200 milhões de cruzeiros pelo Carlos Alberto. Cruzeiros. 200 milhões. E ele fez quase 500 jogos pelo Santos, quer dizer, então foi muito importante, né? O Carlos Alberto foi o maior lateral direito que você assistiu? Eu vi dois, graças a Deus. Carlos Alberto e Djalma Santos. Pude ver, tive o privilégio de ver. Também foi uma fera, né? Tive o privilégio de poder ver os dois. Né? E é o que eu estou dizendo. Talvez Carlos Alberto, na posição dele, é um daqueles que vai para a seleção universal. Não... O resto é o resto, velho. É isso aí, Carlão. Valeu, Capita. Ele foi o cara que levantou, em definitivo, a taça de Luiz Guimê, né? Sim. Foi o capitão do Tri na época, né, gente? Foi a taça que quem conquistasse três, né? E foi abençoado. Ficaria com a taça, e né? Foi abençoado com aquele gol que não sai, pelo menos, da minha memória, nunca mais, né, cara? É um negócio pra sempre. E o outro que vai pra seleção universal é o jogador argentino, o Pastore. Meu Deus do céu. Nós estamos falando uma coisa séria. Triste. Não, peraí, pô. Você é um animal, desculpa. É isso. Me surgiu essa piada aqui. Ainda bem que ele falou essa. Se ele fala que a gente falou no café agora... Melhor não. Não ia ser pior. Então é isso aí, seu Bento. Boa. Mas você vê, né? Grande Capita. Uma coisa que eu não tinha lido, né? O pessoal falava que ele tava tudo ok, mas o Mano tá dizendo que ele tinha 8 stents. Não sabia. Tava tudo ok. Foi a informação que foi divulgada hoje à tarde. Tudo ok, entre aspas. Né? Agora, ele tinha deixado de fumar há 30 anos. Sim. Ok, provavelmente não foi por causa de cigarro. Mas existem outros fatores que levam a você ter cardiopatias, né? O próprio médico disse, né, que só o fato dele ter já essa condição, quer dizer, era muito difícil, né? Não ser suscetível a ter um infarto fulminante. Entendi. Entendeu? Tá certo. E do Santos? Santos, hein, gente? Santos se prepara aí, né? Se prepara, já tá de olho em 2017. Mas ele batia pênaltis assim mesmo? Você sabe que nesse momento... Sim, oficial, sim. Nós estamos aqui conversando... E batia muito bem. Nós estamos aqui conversando, mas a gente vem passando imagens aí através do nossa, da nossa transmissão no 97fm.com.br/estúdio ao vivo. O Sérgio Louco tá colocando algumas imagens, jogos antigos, participações do Carlos Alberto Torres... E também informações, bem legal, bem, belo trabalho aí do esse Sérgio Gorinha. Louco. Esse aí. É, e vou te falar uma coisa, como é gostoso ver essas imagens antigas. Mas nostálgico, qualquer coisa. Olha, nostálgico, como é, olha você como... lembra bem desse nossa, show, gente? Nossa, eu estava na Avenida Paulista, ali num barzinho. Aqui, inclusive. Na Paulista com a Brigadeira. Olha a rolada de bola, hein? Olha a pancada, velho. Na Paulista, estava... na Paulista com a Brigadeiro. Lembra do Banco Tóquio? Tem ali na. Mas o Banco Tóquio é mais pra cá. Mais pra baixo. Ah. Na Brigadeiro, é o Banco fica o Banco Tóquio, né? É? É. Não é mais, hein? Era em frente o Bastilha. Tinha um bar chamado Bastilha. Não. E ali que nós ficamos assistindo essa decisão. E aí, quando acabou o jogo, puta. Festa. Nossa, foi uma loucura, né? Uma loucura. Muito legal. E você estava acompanhado na época? Não, a turma, né? A turma. Rolava pegação turma. Depois do jogo? Como assim? Pegação, Alex. Pessoal isso? Feliz, a mulherada, de boa. Aí levantou. Não, eu fiquei curioso ali. Mesmo, falando sério. Não, é final de jogo, Copa do Mundo. Ué, você vai pra rua. Pessoal mas... feliz. Pô, beijo até homem, né, RG? Mais ou menos por aí. Ô, RG. Mas voltando ao Santos, sim. Ricardo Oliveira é a dúvida só, ele saiu logo no começo do jogo contra o Chapecoense. É a dúvida, é só isso aí, viu, RG? É isso aí, torcer para que ele se recupere, parece que ele já começou a fazer o tratamento lá em Chapecó, né? Logo assim que foi substituído. E vamos ver, se não for possível, que os deuses do futebol baixem lá no Paulinho, no Joel, sei lá quem é que vai entrar, né? Quem é que o... Dorival vai escolher lá, é o que a gente tem pra fazer, velho. Não tem outra solução. Rapaz, só tá passando umas imagens do Canal 100. As imagens do Canal 100 são sensacionais. Legal, né? É muito legal. Canal 100 é um negócio muito legal, velho. Você sabe que eu vi uma coisa semelhante ao que acontecia, o que aconteceu no Pacaembu ou no Morumbi? Eu vi na... Não sei se vocês viram a festa da torcida do Rosário Central essa semana. Vi, sim, vi. Festas iguais àquelas aconteciam tanto no futebol, né? Aqui e a gente não tem mais isso, né? Carlos Alberto fez 40 gols pelo Santos. Então, e lá, essas imagens lateral, aí que você tá citando, direito. Sobra imagens compostas por torcidas organizadas, cara. Volto a falar aqui. A torcida organizada, ela tem a sua importância fundamental no futebol. O lado ruim é a violência que elas podem gerar. Então fica mas... assim mesmo, né? Porque... Não, mas é que tá. Desculpa. A festa não existe mais e a violência continua. Então é mais fácil voltar ao que tinha antigamente, pelo menos é um contraste bonito. Tá certo? Com bandeiras. Mas pra ir pra eles bandeira... vai ser um fator compensador da violência, mas né? Mas é que tá, Sombra. Pra falar a verdade, velho, esse fator compensador da violência é o cara tá vivo. Porque esse cara que é bandido em dia de jogo é o mesmo cara que vai te matar no farol por um motivo fútil. Então eu não compactuo com esse pensamento que alguns têm. Ah, mas o cara se transforma só no dia do jogo. Não, desculpa. Um cara que sai armado de casa, tá certo? Com oitão na cinta pra assistir um clássico, é um cara mal intencionado. É um cara que ele é bandido, não só no dia do jogo. É um cara que é bandido no dia a dia dele. É um cara que se precisar te dar um tiro na cara por causa de uma fechada, ele vai dar. É um cara que sai disposto a tirar uma bomba caseira composta por uma bola de bilhar dentro, é um cara que ele tá disposto a matar mas... alguém. Então, eu só discordo de uma coisa. Lógico, as torcidas organizadas, elas levavam muitas bandeiras, etc. Mas o cidadão comum levava a bandeira antes também. Não era a torcida organizada, era a torcida em geral levava a bandeira. Não era a torcida porque organizada. Eu lembro muito bem de jogos em que eu fui que não eram só as organizadas. Não, imagina, era o estádio todo. Sabe, mano, jogos dos anos 70, que eu tive o prazer de assistir pela televisão, muitos jogos. E, assim, principalmente você via as finais... Não era assim, bandeiras localizadas onde estavam as organizadas. Era um estádio inteiro, lógico. Era uma beleza. Basta você pegar quando começou a torcida organizada e basta você ver jogos. Eu morava numa via de acesso ao estádio do Morumbi, ali na região do Brooklyn. Que era então a nova Luiz Carlos Berrini. Sim. Era novíssima a avenida. E era uma nova via de acesso para quem descia pela Bandeirantes. Ok, via ali da região. E a gente, quando tinha clássico, passavam muitos carros. Todos embandeirados. Embandeirado. Né? Todos. Não eram torcidas organizadas. Não, nada a ver. Todos os carros embandeirados. Eu tinha até vizinhos, às vezes palmeirenses, e não tinha, por incrível, hein? Não tinha vizinho corintiano, só tinha vizinho palmeirense. E é incrível, né? Gente boa. É região nobre, né? É. Não, não, juro. Não. Mas, gente, eu não tô querendo zoar. É, não tinha. Imagina. É uma coincidência. Cheguei a levar a bandeira no Pacaembu e nunca pertencia à torcida organizada. Então, por exemplo, tinha São Paulo e Palmeiras. Eu tinha 7, 8 anos de idade, tinha meu vizinho lá também, praticamente a mesma faixa de idade, etc. Eu falei assim, pô, vai ter clássico, vamos contar quantas bandeiras passam de cada time. Era muito legal. Qualquer legal. Jogo tinha, né? Qualquer jogo tinha, qualquer, mas os clássicos... De clássico, era hoje sensacional. Hoje em dia é só nas final que tem. Né? Qualquer clássico... Às vezes tinha uns clássicos meio vazios e tal, mas assim, via de regra, no Morumbi não dava menos que 30 mil pessoas no clássico. Não dava menos que 30. E lógico, vários clássicos, 50, 60, 70, aqueles que eram mais semifinais e finais, iam pra quase 100 mil pessoas. Era uma beleza, uma coisa que, assim, graças a Deus, tem coisa que não apaga da memória da gente. E isso eu tive prazer de vivenciar, cara. Foi muito legal. É por isso que o presidente do Flamengo chama Eduardo Bandeira de Melo, né? E um outro registro curioso com relação ao Carlos ao Torres. Bobagem, Calção. O Capita, é que 63 a 82... Pelo tempo de profissionalismo, ele não jogou em tantos clubes assim, não. Né? Não, ele jogou no Santos, ele jogou no Fluminense. Santos, Cosmos. Botafogo. O Cosmos. O Cosmos. Aí passou pelo California Surf lá. E só. Vai pegar onda, entendeu? Lá, né? É. Bom, e só, velho. Então, São Paulo. Então vamos ao Tricolor, seu Bento, no oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque tem testa, compra Nissan. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra e Gol, Bento. O Color apresentou agora à tarde, já estão no clima já de sortear amigo secreto, aquelas coisas. É, segunda-feira, o América Mineiro, Sombra. Acho que aquele que não fica dá um presente bem vagabundo, né? Imagina. E o América Mineiro, só na segunda-feira, com o retorno de Lugano e Maicon. Que bela folga, hein? Jogou sábado, agora só na segunda, 9 dias, hein? Que beleza. Não pode reclamar, né? Não dá pra reclamar, né? E o América ontem ganhou lá, aprontou pra cima do Atlético Paranaense. Conseguiu, o Atlético Paranaense conseguiu. É. Conseguiu, velho. É, rapaz. Espero que o São Paulo não consiga. É o futebol, né? Não é não? É. Isso aí. Então, é só isso? Ah, Sombra, tá. Não tem nada, né? Não tem, tá. Tá meio... Tá tudo tranquilo. É bom tá assim. Mas você vê que coisa, né? Mutuado, demorou até um tempo atrás, hein? Demorou pra não ter nada, né, seu Bento? É, então. Assim, né? Por exemplo, aqui, eu posso passar o placar do... Como é que tá? As Genovevas. Já tem as Genovevas aí? Temos aqui, olha lá. Por exemplo, o São Paulo... Quarto lugar é o Santos, apenas com 12, RG. Terceiro lugar. Temos o Palmeiras. Bora, finalmente. Com 15. Segundo lugar? Corinthians. 16. Ô, louco. E o primeiro? Ah, esse aqui, posso falar, tá com uma gordura que ninguém pega mais. Como? É. Vai ser campeão de novo? Vai ser campeão. São Paulo com 23 placares. Nossa! Mas o ano passado foi o São Paulo? Caraca. Passado não, acho que foi o Parmeiro. Foi nós. Verdão. Ah, é, verdão. Foi nós. Quando perde a Copa Brasileira, tem? Tem. Tem, né? É, lógico que tem. Porque o Palmeiras tem 5 derrotas no campeonato. Ah, não, sem mas... 15 placar, foi tudo no começo do ano. Foi tudo no começo do ano. Que coisa, hein, vovó? É, porque tem a eliminação também. É, vão ser Copa, 6 agora, Copa, né? Copa, já Copa pode computar um aí. Copa do Brasil, a gente perdeu do Botafogo da Paraíba e esse outro aí, né? Não perdeu. Não. Tá, mas tem quando é eliminado? Não, perdemos o Grêmio a primeira partida. É. Agora não teve. E teve quando foi eliminado. Teve 2 placares contra o Grêmio. Agora, o Marco Aurélio Cunha, ele deu uma entrevista pra Bandeirantes. No qual ele fala o seguinte, ó... O negócio do Rogério Ceni em janeiro não é bem assim, não. O negócio não é assim. É, eu acho que lá até deve ter gente ajuizada, né? É, e realmente também vai na minha ideia. Que eu também... meu palpite, não é informação, meu palpite. Fala assim, não faz sentido o Rogério Ceni em janeiro. Não faz o menor sentido. Não tem o menor sentido. E não é nada contra o Rogério, não é. Sim. Acho que, assim, não, as coisas não casam. O São Paulo tem eleição em abril. O Ricardo Gomes, ele ainda tem um prazo no São Paulo. O que leva, antes de uma eleição, colocar o Rogério como técnico? É o que eu falei ontem. Tudo bem, o São Paulo pode ter a decisão que tiver, mas não é legal. Não vai ser legal pro Rogério, não vai ser legal pro São Paulo. Não é legal. Precisa de uma circunstância a mais de médio prazo para uma situação dessas, né? Uma coisa é chegar o Rogério e vai, entrou, tá lá, tá fazendo parte de um esquema, de uma situação, de um... Agora, pô, não, vai sentar no banco o Rogério Ceni, novo técnico de São Paulo. Ah, é estranho, pô, né? Pô, não, velho. Não acredito acho nisso. Acho que nem o Rogério quer isso. Estádio 97 aqui na Energia 97. Talvez queira. Não sei. Talvez queira. Acho que ele queira sim. Ah, talvez queira. Bom, vamos lá. Vamos falar de Nissan, aniversariante. Olha só, amigão. Você já pensou aí em curtir a cidade de um jeito muito mais ágil e inteligente? Então presta atenção. É a hora de você conhecer o Nissan Kicks, o SUV urbano mais atrevido da categoria. É isso mesmo. Olha só, ele traz o melhor da tecnologia japonesa inspirado nas cidades brasileiras. Ele tem painel intuitivo e multifuncional, central multimídia e câmera 360 graus, além de oferecer um jeito eficiente e fácil de se mover pelas ruas. Ele tem um design super arrojado, bancos com tecnologia Zero Gravity e câmbio Xtronic CVT com função Sport. Meu amigo, isso é um carro. E é muito mais conforto ao dirigir. Você tem até 3 opções de cores internas com acabamento premium e uma série de cores externas. Esse carro é realmente incrível. Eu fui na concessionária ver, realmente é incrível. E não é à toa que o Nissan Kicks foi eleito o melhor SUV da categoria, vencendo todos os comparativos. Então, olha, vai na minha dica aí, amigão. Faça um test drive e deixe o Nissan Kicks conquistar você. E eu não tenho dúvidas que vai conquistar, viu? Porque esse carro é incrível. Nissan, innovation that excites! Esse é o Estádio 97, aqui na Energia. Também no oferecimento de HDI Seguros. Você tá lá no teu carro, tá estacionado, tá esperando sua mulher voltar das compras. E de repente... amigo! Bateram no teu carro. Aí você desce pra ver o que aconteceu e descobre. Olha quem bateu na tua traseira. Oxi. Ela, um sucesso. Oxi. Ivete Sangalo, mano. Oh. Aí sim, hein? Eita, nós. Você deu sorte, hein, meu rei? Aí é moral, hein? Sabe por quê? A Ivete tem seguro da HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem em São Paulo, Rio, Porto Alegre e até em Salvador. Pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do seu carro? Escolha a HDI. Com a HDI você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. What the fuck now, Palmeiras? Ah, fala de nós, do líder. Domênico, vamos lá ao Palmeiras, que agora o Moisés está falando agora nesse momento lá na academia de futebol. Certo. Moisés já foi melhor, hein? Oi? Antigamente o cara abriu o mar. É, agora ele tá abrindo a zaga dos outros. Hoje em dia tá só, né? E o negócio é o seguinte, Domênico. A dúvida, né, do... Já que não vamos ter o Jair, quer dizer, vocês não vão ter o Jair. Nós, né? Nós. Pode falar nós, não tem problema. Quem é o goleiro? Vinícius ou Wagner? A dúvida. A gente é fica preocupadinho, questão. Né? E aí, o Cuquinha? Vou fazer uma enquete aqui, tão nervosinho, né? Não dá pra saber quem vai colocar. Aí, então... Enquete? Calma, Cuca, calma. Calma. Ô, vó. Oi. Wagner ou Vinícius? Wagner. A enquete. É. Respondi, Wagner. E você, né? Vinícius. O Wagner já teve a chance dele e não deu. Então, ah, o Wagner teve um jogo outro dia. Wagner chama gol. O Palmeiras jogou de desculpa, o Wagner, de reserva. Desculpa, o Wagner chama bem. Gol. Chama gol, vovó. Vai bem. O Vinícius, pelo menos a gente não. Vamos ver. Vou pôr o Vinícius lá. Ah, dá mais uma chance pro. Você acha, seu Bento? Vou pôr o Vinícius. Sabe por quê que eu ponho o Wagner? O Santos perdeu o campeonato paulista pro Minuano. Lituano? Ah. É. Minuano. O goleiro era o Wagner. Ah, ele vá. Ele dá sorte contra os Lambari. Ah, entendi. Lambari é você, tá no sua velha. Ah, olha perno. O respeito. Sua velha sem calcinha. Viu? Agora, pergunta pros outros aí, viu? A enquete é boa. A enquete boa por quê? Pro Mano? É, pô. Quem que você acha melhor, Mano? O Mano não conhece o Vinícius? Não. Conhece, ele é estudado. É, mas o Wagner você conhece. Ah, nem então, você sabe que conhece o Vinícius. Não, mas o terceiro goleiro do Palmeiras aí, terceiro, ele possivelmente... Ele jogou já o Vinícius. Ele vai jogar no lugar do Wagner. É, quem treina os goleiros do Palmeiras fala que esse moleque aí passa uma confiança maior. Ah, mas o Bruno falava isso dele, o Fábio. Não, não, mas esse moleque aí... Não esqueçam que o Marcos, ele estreou numa gelada. Esse moleque aí parece que... Não foi contra o Santos? Que botam uma fé nele. Não Marcos? O goleiro que vai pro jogo aí, se você tiver que escalar no teu cartola, é pro Vinícius, Vinícius? Né? Não é o Wagner que vai o jogar, Marcos não. O Marcos estreou na Libertadores do Sul-América. Eu lembro que uma vez o Marcos ainda era muito novo no Palmeiras. Ele jogou numa dessas partidas aí que ele era muito novo na Vila Belmiro contra o Santos. Ah, não lembro. Não lembro se era a primeira, segunda ou terceira partida, mas não pegou lembro, uma. Não, não lembro. Pegou jogo embaçado. É. O Marcão, que é o primeiro, o maior goleiro estrangeiro do Palmeiras, né? Quê? Como assim, estrangeiro? O que, que é isso? Como assim? Eu tava vendo ele nascer em Oriente. Não, o Oriente é uma cidade do interior de São Paulo. Ah, daqui perto? É, vó. Ah, mas ele é do outro mundo. Você pensou que ele era do Oriente Médio? Não, não sei. É Oriente, tá louco, Japão, cara, China, Oriente, Buenos legal, Aires. Não. Não, o Buenos Aires também não fica no Oriente. Não, fica não, onde? Não. Fica aqui na América do Sul, no Ocidente. É que ele é um goleiro do outro mundo, viu? Foi vó, você foi pra escola, vó? Eu fui, mas há tanto tempo que eu esqueci tudo já. Quem eram suas coleguinhas, você não lembra? Elas estão vivas ainda. Fiquei com a Frânio, meu coleguinha, eu passava a escola pra ele. Você estudou com o Alberto, vó? O Adalberto, irmão do Adalberto. O Adalberto, você estudou com ele? Com o irmão do Alberto. Que é primo do Adalberto Raquete, que é lá conselheiro. O Adalberto. Você lembra dele? Você lembra do São Paulo? É esse do São Paulo, você lembra? Conheço, tô torcendo pra ele, viu? É, né, vó? Ele tá candidato lá, vó. É, mas quando ele estudava, eu já tinha 30 anos já. Ah, é? Você estudou com o Mustafa? Meu Deus, bate aí na mesa e isola. Amigo, isso é meu amigo, amigo. Eu vi, ele foi isso lá. Sou eu. Ele foi lá no teu programa. Meu, cara. Ele foi lá no teu programa. Que cara, amigo. Seu Gansos. Diz que o Ben já levou flores. Levou flores. E levou um kitzinho, não, né? O Ben já mandou pra mim o WhatsApp. Olha quem eu tô levando na Fox pra provocar o Domênico. Me mandou no mesmo Falou, dia. Falou, ele mandou, eu vi. Ele fez o programa de joelho. Fez o de joelho, Eu nem assisti, nem quero assistir. Ai. Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento da BV Financeira. Crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. E Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Isso aí, mano. Eu fiquei imaginando. Viu, Sombra? Eu fiquei imaginando que o Patrício deve ter tido orgasmos, né? Tamo no G6, mano. Exatamente. Ontem, com a vitória do Ameriquinha 1-0, o Corinthians ficou lá no G6, deu aquela animada logo na segunda, né? Poderia perder a posição. E animado, mas ainda está o Jô, que passou nos exames ortopédicos. Mano. Aprovado nos exames. Ele sabe andar, é, bom, exatamente. Cara. Ele sabe andar. Sabe andar, sabe o que é direita, chuta com a direita, chuta com a esquerda. Né? E nos próximos dias deve concluir aí a primeira contratação do jogo para 2017. Não, mas já tem o Luigi também. Luigi que joga no CRB também. Exatamente, vai ser apresentado ano que vem. Luigi. Ele tá na fase final de uma reta decisiva lá da Série B, né? Ele tá vendo se sobe com o CRB aí para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o bagulho é louco, né, Bento? O Corinthians ele tem alguns jogadores aí na mira. E eu, sinceramente, antes de mais nada, parabéns pro nosso amigão aí, o Benja, né, que tá fazendo aniversário hoje. Benjamin tá fazendo aniversário. Eu também lamentar o falecimento aí do Carlos Alberto Torres aí, que passou também pelo Corinthians ali, ele foi treinador do Corinthians. Uma pena. Ficou um mês lá, né? Ficou um pouquinho lá, mas pelo menos passou lá, ganhou experiência. E pôde falar, trabalhei no Corinthians. O que é uma glória pra qualquer profissional. Mas eu concordo. Cambada de palhaço, tão rindo do quê? Eu também acho. Queria vender por 450, mas dá 200 que eu tô pegando aí, Exatamente, né, mano? E o Andrei Sanches, mais uma vez, falou que a história da Lava Jato atrapalha. O name rights do estádio. Não, então, mas atrapalha. Eu entendi o que ele disse. Legal, né? Não, mas é que tá. Isso é graças aí ao comportamento asqueroso por parte da mídia. Porque o Corinthians até agora. Não, eu sou a favor das investigações. Eu acho que tem que levantar tudo e tem que apurar tudo. Eu sou a favor dos culpados serem responsabilizados em absolutamente tudo. Mas ficam fazendo ilações aí, até maldosas com relação ao Corinthians. falando que o Corinthians é um time que tá envolvido, etc e tal, mas até agora não apareceu nada, gente. Não apareceu nada. Houve aí uma delação aí, o cara falando, ah, porque o estádio do Corinthians foi um presente da Odebrecht pro Lula, etc e tal, mas o Corinthians ele não tem absolutamente nada a ver com isso, porque eu nunca vi um presente ser pago. Que porra de presente é esse? Que você ganha o presente e você tem que pagar? Isso não é presente. Então, se houve favorecimento pro Lula, etc e tal, isso que seja investigado, eu concordo. Tem que levantar sim, porque o futebol sobrou uma caixa de Pandora que poucos têm a coragem de abrir. Aniversariante chegando aí, ó. Poucos dentro do futebol têm a coragem de xeretar a fundo o que acontece de fato. E eu acho que tem que xeretar sim, cara. Porque o futebol, durante muito tempo, ele foi utilizado pra lavar dinheiro. Mas isso aí extrapolou o futebol. Então, extrapolou, eu concordo. Isso daí tem que ser investigado até as últimas. Faz parte da vida brasileira. Mas querendo ou não, Sombra, indiretamente atrapalha sim. Porque imagina você tendo uma empresa. Você vai querer associar o seu nome a um estádio que, por exemplo, tá sendo jogado na mídia de maneira até leviana. Quando é o estádio Lava Jato. Você tá louco, é jamais. Isso daí é um tiro no pé. Jamais. Então, muitas vezes as pessoas condenam determinadas empresas antes mesmo de haver o julgamento. Em cima de suposições ou em cima de acusações, você não pode determinar uma sentença. Eu acho que tem que ser investigado, mas muitas vezes não achem que eu tô passando a mão na cabeça em cima de determinada situação, não é isso. Mas é a mesma coisa apontar pro Domênico e falar: você é um assassino, você é um bandido, você é um ladrão. Qual a prova que eu tenho disso pra poder falar isso Exatamente. A respeito dele? Jamais você foi contra a prisão do Bruno, goleiro? Com relação a quê? Que não acharam o corpo, né? Então, eu não fui contra porque todos os indícios mostravam que ele estava ali dentro de um fato criminoso. Ah, havia indícios. Ué, havia sangue da menina dentro do carro. Certo. Ué, xeretaram o cocô do cachorro. Sim. O negócio é o seguinte, então, eu sou contra qualquer tipo de prisão ou qualquer tipo de acusação sem prova. Tá certo? A partir do momento que houve a prova, mesmo não havendo o corpo, Sombra, existem crimes aí que já foram praticados também, que não acharam o corpo e condenaram as pessoas. Isso daí não é exclusividade do Bruno. Agora, lógico, não vamos. Agora, se ele estivesse numa quermesse de igreja e a menina sumisse, eu garanto que ele não seria preso. Agora, a partir do momento que ele tira a menina do Rio de Janeiro, leva pra Minas, dentro do carro tem sangue da menina, a menina some, você vai falar o quê? Porra, é complicado, né? Agora, com relação ao Corinthians aí, a justiça tá sendo feita no futebol. O Corinthians ele tá dentro do G6 hoje. Deus tá conspirando para que o Corinthians possa voltar pra Libertadores ano que vem. O que é justo, cara. O que é justo. Não tem time na América do Sul hoje com mais camisa que o Corinthians pra poder voltar pra Libertadores e ganhar essa porra. Cadê o momento, Pampa? É verdade. Tá pedindo vaga aí? É verdade. Tá louco. Nossa. Vamos ter problema hoje no programa. Jesus amado, hein? Ai, meu Deus do céu, viu? Parabéns pro Benjinha, faz aniversário hoje. Aí, garoto. Parabéns, Benjão. Cinquentinha, é 47. Ah. É nóis. Chegando, hein, Benja? Tem. O que foi, Benja? É um brincalhão. Olha, até o Benjamin falou que você é um brincalhão. No dia que fez o estádio, você lembra que eu falei? É. Ele não vai pagar nunca. Falou. No primeiro dia. Não vai o quê? E não vai pagar nunca. Não o estádio como. Não vai pagar. Eu falei isso desde o primeiro dia, hein? Eu falei desde o primeiro dia. Falou mesmo? Não tem como pagar, amigo. Não tem como pagar. Ah, mas e aí, faz como? Tem que pagar. Eu falei, meu amigo, no Brasil, a dívidas tem que pagar. Agora depende de quem é o credor, né? Você sabe que esse é um assunto muito... Você seria credor de um clube? Eu? De jeito nenhum. Nem do Coringão? Benja, esse é um assunto muito complicado, porque ele é certamente impeditivo pra gente, da gente poder discorrer mais, né? Se a gente estivesse aqui embaixo, aqui na lanchonete aqui, a gente poderia falar um pouco mais abertamente sobre esses assuntos de Lava Jato, né? Sim, mas é complicado, né? Não, é complicado, mas eu falei desde o primeiro dia aqui o seguinte, o Corinthians não vai pagar esse estádio. Eu falei, não tem como pagar, gente. É impossível. É que são duas coisas distintas. Não, tudo bem, eu tô só falando em relação ao pagamento do estádio. Não... Né? Fizeram lá uma conta de padeiro, a gente coloca tantas mil pessoas por ano, cada uma paga 200, pronto, tá feito. Eu fiz a minha conta de padeiro. Eu falei, não vendo vai pagar por 450 nunca. Milhões os naming rights? Tava pago. Mas eu fiz a minha conta de padeiro, que na minha conta de padeiro não ia pagar nunca. Eu adoro fazer a conta de padeiro onde não se paga. É a melhor conta. Não, mas depende de quem é teu credor. Entre aspas, não quer receber ou recebe de outra. Eu gosto de calcular pelo pior... Pior... Presta atenção, gente. Pior panorama. Não precisa ser nenhum expert em economia. Entrega a chave, Paquito. Não precisa ser um prêmio Nobel em economia. Como é que o Corinthians vai pagar que seja 1.200? Não precisa ser 1.600, tá bom? 1.200. Me fala como o Corinthians paga 1.200. Não, e você não acha que depreciou mais ainda, Benja, agora com a declaração? Assim, me dá duzentão aí, eu tô pegando. Se for pagar 5 milhões por mês, que pague. Nossa, 5 não vai milhões pagar por nunca. Mês. Nós estamos falando de 60 milhões por ano. É. Quantos anos vai demorar isso? 12 anos. Não, 3 anos. Como 3? E 3 anos? 60 milhões por ano. Então... 3 pagar anos. 1 bilhão e 200? Não, tô falando de naming rights. Não, eu tô falando do pagar estádio. 1.200, velho. Ah, não, mas tem juros em cima. Meu Deus. Não, esquece os juros. Eu tô, não tô ele nem tá falando do principal. Juros. Se não tivesse juros? Não, não tô nem botando. Mas peraí, Paquito, tem os CIDs aí também que são 400 milhões. Não consegue vender. É, não, mas agora estão desencavalando. Não consegue vender também porque o Ministério Público falou um monte lá e inclusive proibiu a venda logo no início. Ah, proibiram? Agora parece que voltaram aí a negociar, mas as empresas ficam com o pé atrás. É complicado, Sombra, esbarra naquele negócio que a gente tá falando do name rights. É, então existiu sim uma manobra contra o Corinthians na mídia, que foi até de maneira leviana, cara, na boa. Manobra, Gustavo, falando sério. Ô, você tá louco? Peraí, que manobra contra o Corinthians? Qual a prova? Você aí tá culpando toda a mídia? Em parte, sim. Ô, mano. Você tá de brincadeira. Não, tá de brincadeira. Mano, brincadeira. Peraí. Nós não temos andamento no Brasil. Brincadeira. Uma operação chamada Lava Jato. É, brincadeira. E o que o Corinthians tem a ver com isso? Ué. Peraí. O único item que você coloca a culpa na mídia é a imprensa? Não, peraí. Porque associam o nome até de maneira leviana, falando Arena é Lava Jato. Não. Espera aí. O Corinthians tem a ver com isso, Paquito? Pera. Indiretamente tem. Mas foi feito pelo Odebrecht. O Corinthians tá pagando. O Corinthians agora tá num período de carência até a abril do ano que vem, justamente para tentar negociar com a Caixa, uma extensão do contrato aí para que o Corinthians possa pagar, ao invés de 15 anos, 20 anos. Não, mas isso é uma coisa, você não pode vir no microfone e falar que a mídia... Que a mídia, não. A mídia, ela prejudica o Corinthians em todos os sentidos. O senhor tem que ter responsabilidade. Eu tenho muita responsabilidade, indício, de maneira leviana, acusando o Corinthians. Indícios tem, sim, senhor. Eu tô falando do estádio. O Corinthians hoje é o dono da arena. O Corinthians até que houve, tá certo? O momento de paralisar o pagamento, o Corinthians, ele pagou, tá certo? Se vai pagar ou não vai pagar 1 bilhão e 200, eu também acho que é difícil, concordo plenamente. Inclusive, eu sou a favor. A partir do momento que o estádio começar a gerar muita despesa e tornar-se algo inviável, é igual quando você tá no deserto, Sombra. Você tem numa mão um cantil de água, tá certo? Você não consegue andar. Você tá ali rastejando praticamente. Você precisa começar a eliminar peso do teu corpo. Você fala, velho, eu tenho numa mão um cantil de água e na outra mão aí uma moeda, um saco com moedas de ouro, o que você faz? Você continua carregando o cantil de água e o saco de moedas de ouro e cai e morre? Ou você se desvincula das moedas de ouro e continua andando até onde você conseguir com um cantil de água que é algo que pode te manter vivo? Eu sou a favor, a partir do momento que não houver a possibilidade de você continuar pagando o estádio, a partir do momento que fizerem as contas e falar realmente é algo inviável e o dinheiro que a gente está gastando aqui é um fundo perdido, porque não vai ter como a gente alcançar, tá certo, esse valor total do estádio, velho, se desvincula do estádio. Mas devolve a chave para o Odebrecht e fala, passar bem ao Odebrecht. Não, mas não, mano, é assim, existe, não. O discurso que você está fazendo isso não é o outro. Isso não existe que você está falando. Acho que é. Porque a garantia do estádio é o próprio patrimônio, Paquito. Não. É o terreno do Parque São Jorge. Olha, a informação que eu tenho é que não é o Parque São Jorge. A informação que você tem é o quê? A informação que eu tenho é que a garantia do estádio é o próprio estádio. O que é o próprio eu tenho bem. É que é o Parque São Jorge. Eu não tenho essa informação. A informação que eu tenho é que a garantia do próprio estádio é o próprio bem. Diga, Benjamin. Que eu saiba, nessa história toda só um perde. É o Corinthians, que já pagou um caminhão aí. É o Odebrecht. Mas o Odebrecht não perde nada. O Odebrecht já tá numa pindaíba lazarenta. Gente, olha, não vamos estender mais aqui o negócio, porque é o seguinte, não adianta a gente ficar falando aqui com o Mano sobre... Eu queria aproveitar e convidar o Mano... Se vocês fossem imparciais, eu queria, Mano, eu queria convidar você a defender o Lula e o Cunha, porque não, você vai muito bem, tá ok? O Mano quer que todo mundo seja preso. Ele consegue defender o indefensável. Todo mundo tem que ser preso. Quando mexer no dele... Não, pelo contrário. Se comprovarem que a Arena Corinthians alguma ligação, de forma direta ou indireta, tem que responsabilizar os culpados. E pra tudo que se fala de Lava Jato, você sempre entra falando, se comprovarem... Nosso programa é futebol, Paquito. Nosso programa não é política. E no dia a dia? Eu não vou ficar aqui discutindo Eduardo Cunha, Paquito. Eu não vou ficar discutindo... O Eduardo discutindo... Cunha, você é a favor? Não, pelo contrário. Tem que ficar solto? Mas o nosso programa aqui, senão a gente vai ter que trazer o Bochá. Mas a gente fala de novela, eu só vou fazer uma pergunta de política. O Cunha tem que estar solto, então? Não, pelo contrário. Ali existem indícios, inclusive, tá certo? Porque ele não foi preso baseado somente em indícios. Existem provas contra o cidadão. Ninguém é preso, Sombra, à base de indícios. A base para qualquer prisão Ah, para, Sombra. Existia um fato consumado. Você é que falou que havia indícios. Não, não, não. Mas peraí. Existia, peraí. Indício é uma coisa, prova é outra. A partir do momento que você desloca uma pessoa sem a vontade dela, você a mantém em cárcere privado, dentro do teu carro, tá certo? Que transportou a moça do Rio de Janeiro até Minas Gerais com vestígios ali de sangue, até inclusive acho que tinha até vestígios ósseos dentro do carro. Desculpa, Paquito, isso daí é prova. Mas se todo, isso aí não é indício. Todos os indícios têm que serem investigados, certo? Lógico, todos os indícios precisam ser. Então calma. A partir do momento que é apurado, tá certo? Que o indício é uma prova. Você acha que tem gente? Então calma. Então desculpa. Então todos os estádios de Copa do Mundo, mano, estão sob investigação. Então, mas só tem... falam da Arena Corinthians aí. Ah, você é um fofarrão, vai. É o único estádio que dá audiência. Mano, ninguém tá falando da Arena Pantanal. O estádio não é pra dar audiência. Você é um fanfarrão. Peraí, peraí. Sombra, não seja. Aqui falando de estádio pra audiência. Sombra. Não seja ingênuo. O negócio é o seguinte: eu não sou ingênuo e tão pouco hipócrita. Quando vão falar a respeito de Copa do Mundo, o cara não vai pôr aí que a Arena Pantanal foi superfaturado. O cara vai falar da Arena Corinthians, velho. Mas você é louco. É, foi falado de todos os estádios. Fala uma linha. Todos os estádios. Fala uma linha. Não adianta. E a linha que vão falar dos outros estádios é aquela linha. O ouvinte que é inteligente entendeu. Você tá falando essas coisas sério ou você tá zoando? Não, porque se for sério. Você tá tirando uma com a cara da gente. Eu tô preocupado com você. Eu sou a favor da justiça, Benjamin. Se for zoeira, avisa que você tá zoando pra não pegar mal pra você. Não, eu sou a favor da justiça. Eu não sou a favor que inocentes paguem por algo. Não, você tá de brincadeira. Não, olha, você vai continuar. Não, fala que tudo que você falou nos últimos 10 minutos é tudo brincadeirinha, né? Porque vocês estão querendo me induzir ao erro. Como disse o Benjamin, queima pra você. Não, vocês estão querendo me induzir ao erro. Não, sim. Não, vocês estão querendo me jogar contra o público. Escuta, você já sabe fazer neném, velho. Olha, calma. Com esse seu discursinho, eu só vi um FDP até agora falando. O negócio é o seguinte, velho. Não, mas eu tô. Agora é sério. Você tem que defender o pessoal da Lava Jato. Agora é sério. O que eu falei a respeito da Arena aqui, RG? É, isso de entregar de volta pro Odebrecht, eu acho válido, cara. Eu acho válido. Olha, esse negócio, lógico, eu tô brincando negócio com relação a Lava Jato e tudo mais, mas se o Corinthians aí anotar, tá certo? Põe ali numa planilha, vê que a Arena tá sendo extremamente dispendiosa pro clube e algo inviável financeiramente, na boa, eu sou a favor sim de voltar pro Pacaembu. O que você acha disso aqui, olha? É. E é manchete melhor correr UOL. Se for pegar o Pacaembu, porque o Dória vai privatizar. Vai privatizar. Hein? Manchete vai do nada. UOL. Se o Corinthians falar que tiver interesse, manchete ele do UOL do dia 10 de outubro. Vai até o produtor nosso, que é corintiano, traz aqui a manchete falando aí, olha. Patrocinador do Corinthians tem ligação secreta com o réu da Lava Jato. Aí, Sombra, é algo que, inclusive, essa empresa, ela tá tentando aí fechar acordos, acho que com o Flamengo e com o Inter também. Essa mesma empresa. Tanto o Inter quanto o Flamengo colocaram em votação no conselho, e eu não sei qual desfecho ainda, não sei nem se já foi votado isso daí. É, justamente por esses indícios, tá certo? Então essas ligações com essa operação, os clubes estão realmente aí com um temor muito grande. Todo clube brasileiro só precisa por de indícios. Dinheiro. Então, mas aí que tá, vai passar por um conselho. É. Mas o cara já fica com uma predisposição, porque é uma empresa que tá indiretamente ou diretamente ligada. Tem um membro da empresa aí que compõe a Lava Jato. Tá sendo investigado, inclusive acho que já foi até formalmente acusado por isso. É, eu acho que todo clube tem que se preocupar a respeito disso. Aquele tipo de comportamento lá que o Dualibe usou pra falar da MSI, não importa de onde vem o dinheiro, o que importa é pingar na conta, eu acho que é ridículo. Um clube, ele tem uma imagem a zelar. Eu tô falando sério. O mano enrola tão bem. Não, vai colocar ele apresentando aqueles programas. Não enrola bem, não. Não, mas é verdade. Só um Siri. Mas é verdade isso que ele tá falando. O Benja. Porque Siri. Ô, mano. Siri. Pô, sério, ele tá meia hora. E eu não sei até mas onde é Siri, vai isso. É Siri do... Não, Siri do aplicativo. Ele tá meia hora, um monte de bobagem, vocês estão dando atenção, cara. Fala que a gente não pode ouvir calado. Porque o meu poder de... Peraí. Eu vou te elogiar, você mano. Você deveria dar razão elogio, também. Gente. Porque o meu poder de persuasão, ainda mais contra vocês que têm os argumentos rasos, muito eu rasos. Sou muito convincente. Eu sou muito convincente. Então, tô vendo que você tá convencendo. Eu tô dizendo. Você sabe rola. Que tipo de gente você convence? Eu tô vendo. Aquelas que estavam lá brigando no Rio de Janeiro. Exatamente. Não é, não. Esse é o muito tipo de gente que você convence. Eu tô vendo. Inclusive, tem uma campanha na internet. Tem um dos rapazes aí que estão presos ali. E o cara nem sócio de torcida organizada é. E o cara parece que tava fora do estádio na hora que a confusão parece. Começou. Parece? É indício? Parece? Não, é verdade. Isso precisa ser averiguado, gente. Eu sou a favor de punir aí os vagabundos ali, os caras que brigaram. Não, mas peraí, esse um pode ser inocente. Ah. Eu acho que essa informação precisa ser apurada, Sombra. Porque eu não tô aqui defendendo o vagabundo. O cara que bateu no guarda lá, o cara que agrediu o policial de maneira covarde, estádio. Ele precisa ser repreendido sim, ele precisa ser preso. Olha, mas se existe inocente ou inocentes ali dentro dessa história, isso aí precisa ser averiguado também. Agora o Mano enrola tão bem. Diga, deveria diga, colocar ele naqueles programas. De boa, Mano. Pera aí, Domingos, só pra falar. Sabe diga. Aqueles programas que tem na Rede TV sábado à tarde? Que palavra é essa que o cara tem que ficar 5 horas? Tem que ficar enrolando. Enrolando. É alguém devia contratar o Mano, e... velho. O Mano é sucesso pra fazer isso. Estamos recebendo aqui mais uma estranha no Ninho, dentro da nossa campanha Outubro Rosa do Estádio 97. É a Luciane Giacomo. Olá. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem vocês? Fala pertinho, do, pertinho microfone. Do microfone. Cheguei, animada, isso né, pra mim. Mesmo. E aí, pessoal? Tudo e bem com você? Tudo bem. Você veio aqui porque nós estamos com a campanha do Outubro Rosa, não é verdade? E gostaria de saber de você. Você é uma pessoa que, por exemplo, faz exames periodicamente, nunca fez. Como que é a sua relação com essa situação? Olha, eu sou profissional da área, eu trabalho com isso. Eu faço mamografias. Eu pessoalmente, nunca fiz esse exame, porque eu ainda não cheguei na idade de fazer. Mas quem chegou, estou lá para receber vocês. E façam suas mamografias, mulheres, boa. Sempre, sempre. Não é só em outubro. Eu até, quando mandei o e-mail para o Bahia, eu falei que eu não concordo com essa campanha do Outubro Rosa. Eu não gosto dessa campanha. Porque fica essa melação em torno do assunto só em outubro, cara. Só em outubro. E eu trabalho entendi. Em Hospital do SUS. Tá. E eu vejo que o pessoal espera um ano para fazer um exame. Você tá de brincadeira? Não um tô. Ano para fazer uma mamografia, por uma exemplo? Uma mamografia. Um ano a pessoa morre. É um absurdo. Sim. Se precisar de algum exame complementar... Dependendo do tipo da doença, é coisa de 60 dias já era. Já foi. 60 dias é uma eternidade. Quando você está falando de um câncer de mama, é uma eternidade. É o mais rápido possível. Você sentiu na mama, no outro dia você tem que estar no hospital fazendo um exame. São duas não coisas, passando no médico. O que você falou, são duas coisas diferentes. Uma, eu concordo 100% com você. O negócio do SUS é um absurdo, uma pessoa demorar um ano para fazer isso. É uma vergonha. Vergonha. É uma vergonha. Isso eu concordo 1000% contigo. O negócio do Outubro Rosa, eu discordo. Sabe por quê? Esse tipo de ação é justamente para conscientizar, para mostrar. É uma propaganda. Então, eu não acho que é uma melação, uma babação, não. É uma campanha de conscientização, porque através do Outubro Rosa, muita gente, às vezes, que não tem acesso à informação, acaba tendo de alguma forma. Então, são duas coisas diferentes. Agora, em relação ao SUS, você está coberto de razão. Também não adianta fazer campanha e a pessoa vai lá no SUS e não consegue fazer o exame, né? Mas é aí o meu ponto de vista. Isso eu concordo contigo, que eu não gosto. É por isso que eu não gosto. Porque fica essa o gasto que se faz com publicidade nessa época, imagina quantos mamógrafos você poderia colocar no postinho lá da periferia que a mulherada aqui não consegue vir, por exemplo, aqui pro HC fazer um exame. Mas o Outubro Rosa, toda essa campanha é gasto ou é tudo doação? Não, é gasto. É gasto. Quem que tá pagando pela propaganda que tá vindo naquele relógio de rua? Quem que tá pagando? É gasto, cara. E o gasto que poderia colocar um mamógrafo na periferia, um mamógrafo numa carreta para fazer uma campanha no interior e está gastando com propaganda. Oh, mas você vê, a gente está aqui no Estado 97 e está fazendo o mês Outubro Rosa, não está? Isso ninguém está pagando. Não, tudo bem. Porque é uma campanha de conscientização. Então, mas isso não poderia ser feito o ano inteiro? Porque a mulherada não tem câncer só em outubro. Não, mas não é isso. O meu ponto de vista é esse, não, eu entendo seu ponto de vista, mas eu vou te explicar o seguinte. É, não é que só faz em outubro porque as pessoas só têm, as mulheres só têm câncer de mama em outubro. É porque outubro foi escolhido um mês para você fazer a conscientização. É uma campanha intensa de um mês. Aqui, ó, você vê, você tá aqui hoje, todo dia tem uma mulher no programa. Outubro Rosa, que a gente fala todo dia. Todas as mulheres que vêm aqui falam sobre o exame, se já fizeram. Outro dia, semana passada, teve uma menina, uma mulher que veio aqui que teve o problema. Isso não é pago, é uma coisa de conscientização. Agora, os times jogando com o número rosa. Você não pode, você não pode. Eu entendo o que você está falando. Até porque a gente está tão acostumado nesse país, né, com tanta sacanagem. Mas eu acho que essa conscientização é bacana, sim. É, não seria mais eficiente fazendo isso o ano não, inteiro? Não, uma coisa... Poderiam ter as duas situações. É isso que eu falo, o problema não é você fazer a campanha. O problema é você fazer a campanha e quem não tem dinheiro ir ao SUS e não poder fazer. Teria que ter isso é absurdo. As duas situações. Eu entendo o que você está dizendo, mas é como eu já disse, né? Aquele mês para marcar mesmo, marcar. Para conscientizar, sabe? Às vezes um mês bem concentrado é melhor do que 12 meses muito diluídos. Eu acho que marca mais na cabeça das pessoas. Mas eu entendo, você trabalha na área, você tem aí o seu ponto de vista. Eu acho que você vê todo dia. Extremamente respeitável, sim, né? Você vê a real. Você vê a real ali no dia a dia e tal, né? É porque ultimamente, eu já faço isso há 12 anos, já tem muito tempo que eu trabalho com isso. E vamos falar de 3, 4 anos para cá, tá uma coisa absurda. É praticamente diária. Pelo menos uma ou duas que eu vejo que... A cada quantos que fazem? Eu? Cada quantas? Trabalho das 13 até as 23, vamos colocar uns 40, 60 exames que eu faço nesse período. Caramba! Nesse período eu faço isso. Né, a saúde pública e foi um ou pro dois saco, ou né? três por dia? Por dia. Por dia. Tá absurdo. Até acho que foi semana passada. E você mesma que faz a radiologia, você já. Quando você vê ali, você fala, essa é essa, não é? Sim, sim. É a mesmo? Gente sabe, né? A gente não pode falar pra paciente. É quando eu faço o exame, eu já falo, e aí, o que deu? Já mal sai, já falo, que ideia. Eu falo assim, não, eu sou o médico que vai analisar, tá bom. Mas você suborna a pessoa que tá fazendo o exame. É, porque a gente não pode falar. Gente. Mas também se a pessoa falar, é pior. Não, mas, por exemplo, você quando tá ali, você, pela sua experiência, pelo tempo que você já trabalha com isso, você já detecta se tem alguma coisa errada ou não. Sim, sim. Mas você nunca dá, fala, não, fica tranquila, só pra pelo menos... Se não tiver, por exemplo, se tiver alguma coisa errada, eu sou a favor disso daí. Mas se... Pelo seu conhecimento, você vê que não tem nada errado, eu acho que é legal você dar pelo menos um voto pro cara falar, não. Aí depois a médica mesmo vai fazer a leitura e diz, não, tem coisa errada. Fala, mas a mulher diz que não tinha, exatamente vai pra cima isso. dela. Não, mas aí você se mantém no anonimato. Eu falo, não falei nada, tá gravado. É. Melhor. Você hoje tá com problema, cara. RG, não tem nada pior do que... Você hoje tá com problema. RG, não tem nada pior do que angústia para um ser humano. Tá, imagina lá, Sombra, você pega ali, imagina ainda mais ela que trabalha no SUS. Depende. Qual que deve ser o tempo de retorno para que a pessoa possa voltar com o exame? RG, é que você tem um plano de saúde top, que você faz o exame aqui, na outra sala tem um médico para avaliar. Mas uma coisa não se conserta com uma atitude errada. Não é atitude errada. Se ela vê que tá tudo legal, fala, tá tudo bem, fica tranquilo. No SUS é muito complicado mesmo. Por exemplo, a senhorinha que consegue fazer o exame lá no postinho, quando ela pega o resultado do exame, vão falar pra ela, se vira. Uhum. Volta no seu médico. Ah, mas eu não marquei. Se então, vira. Lascou. Vai marcar o que você marcou. Vai marcar o médico. Mas, pelo menos nos hospitais que eu trabalho, a gente tem um segmento assim, super bacana com essas pacientes. Tanto que lá eu trabalho em dois hospitais. Em um dos hospitais, a gente tem um setor que é dedicado só à mama. Então, a gente faz mamografia, ultrassom de mama, biópsia, tudo. E se o resultado dessas biópsias vem positivo, nós já entramos em contato com as pacientes, encaminhamos para a mastologia, para fazer já todo... Que aí o médico vai dar notícia, vai orientar como é que vai... fazer o tratamento, elas são encaminhadas para o oncologista, e aí entra em todo o processo de cirurgia, químio, rádio, todas essas coisas. Mas a do postinho fica lá esquecida. Entendi. Mas você veio aqui, né? Exatamente. Não só porque você está participando da campanha Outubro Rosa, mas você quer falar de futebol. Pois. Você é uma pessoa que torce para... Corinthians. Ah, faz muito bem. Ela ajuda os outros e torce pro Corinthians. O dia que você passar dessa pra melhor, tomara que demore muito pra que isso aconteça, você já vai ganhar asinhas. Você tá desejando a morte dela? Não, mas pelo amor de Deus, baixa na madeira aí. Ela já vai ganhar asinhas. Todo corintiano já vai bater direto pro céu. É porque é galinha, né? Ganha asinha porque é galinha. A única galinha que eu conheço é você. Juiz! A única galinha que eu conheço é você. Vai ganhar asinha, boa. Foi boa. Para você ajuda as pessoas pra compensar esse lado ruim seu. Ah, não é um lado ruim. Pra pagar um pedágio pra Deus. Não é lado ruim, não. Vai, Corinthians. Você já foi na Arena Corinthians? Não fui ainda. Não é fui. Meu marido tá me devendo, já tá... Aproveita que amor, você tá me devendo, já tô te cobrando aqui no rádio. Aliás, tudo aquela Arena é devendo pra cá, devendo pra lá, tudo é devendo. É o seu marido devendo, é uma coisa. Olha, eu acho que vou fazer a felicidade do mano agora, porque eu concordo com ele. Com eu não tenho fala. Dúvida. Tá vendo? Eu tenho dúvida. É que eu falo pro povo. Eu não tenho dúvida. Eu falo pro povo. Não me olha mas assim, Benja. É porque o Benjamin é tendencioso, ele gosta de coagir os ouvintes aqui. Eu o negócio é o seguinte, o que eu disse aqui, pura e não, simplesmente... Não, você não vai repetir tudo, né? Não, eu vou ser sucinto, é uma frase. O que eu disse aqui é que eu não sou a favor de pré-julgar nada nem ninguém. É. Desde que exista uma prova cabal que condena determinada pessoa não, ou determinada e entidade. Outra coisa, simples e outra assim. Coisa, a Arena Corinthians tem receita. Bem ou mal, tem. Acho que tá... Dois tá... ovos, água, farinha. Tem receita. Aí, vai pega a Arena lá de Manaus. Arena de Brasília. Aqui no seu elefante não branco tá entrando que não gera dinheiro. Nada. Como é Arena que você Pantanal. Paga, como é que você paga 1.200.000 só com a receita de bilheteria? Quantos anos você acha que nós vamos pagar estádio? Aí a gente pode entrar num outro mérito. Você tá esquecendo da manutenção, falar. Né? Tá, não, tô esquecendo de tudo, de juros. O clube tem que parar e pensar. É uma dívida que eu não consigo pagar. Tem que ir pela mesma lógica que o Palmeiras seguiu e entregar lá para um administrador para poder gerar mais receita para pagar. Sim, o estádio. Então, mas ó, vamos isso fazer que uma você conta. Falou, peraí, isso que você falou agora não existe. O Palmeiras, quando fez isso, foi feito antes. É antes, não é se depois. Se é bem ou mal, depois se já é não bem dá. Ou mal o que foi feito, é uma outra história. Por isso não dá pra mudar. É... O contrato tá pronto. Vamos passar tá a informação aqui, ó. Arena Corinthians custou... Arena Corinthians, ela custou 1.200.000. Ok. Desse valor, Benja, 400 milhões eram CIDs. 400 milhões o Corinthians pegou do BNDES. E 400 milhões o Corinthians esperava vender o naming rights. Era uma conta que, teoricamente, fechava. Os caras falaram, vamos vender os CIDs aqui para as empresas, tá certo? É incentivo para a Zona Leste, a porra toda, etc. Então, a empresa vai conseguir abater depois dos impostos. Sim. O name rights era algo, Sombra, que no começo disseram, pô, vai fechar. Tinha aquela expectativa, era uma arena que ia sediar a Copa do Mundo, etc. e tal. O financiamento do BNDES, de 400 milhões, Benjamin, era algo atrativo pelo fato do juros ser baixo. Uhum. Era algo atrativo pelo fato do juro ser baixo. É que no decorrer desse processo todo, o Corinthians ele não conseguiu fechar o naming rights, o Corinthians ele não conseguiu vender os CIDs, acha que o e tudo isso foi acumulando. Você acha que o Emirates estava quase certo não, pra Emirates fechar? Não, Emirates não, Benja. Mas que empresa não gostaria, Sombra? Não analisando agora, mas no começo. Era um estádio que era a Copa do Mundo. Em princípio, apesar, nenhuma, porque apesar, nenhuma fechou. Mas é que tá. Foi um momento que o país entrou em crise. Quando, mas foi, gente. Em 2014, o Brasil tava no ápice da mesmo crise. Mesmo período que o Palmeiras, que a W Torre vendeu o naming rights dela. Ou será que ninguém... Ah, mas aí não compara o valor, ou será que o que deve ter atrapalhado é que ninguém imaginava que ia ter um impeachment da Dilma? Fala, não, o governo continua o mesmo, continua tudo igual. Será que isso não interferiu ninguém em nada? Ninguém imaginava que ia ter um impeachment. Aconteceu agora, velho. Hã? O impeachment aconteceu agora. Sim. O impeachment. Em 2014 estava tudo alinhado. Não tinha nada de isso, impeachment de Dilma. O que o Benjamin falou é que o governo agora, mudou. Mas aí há seis meses a gente sabia que a coisa estava conturbada e que ia terminar assim. De repente vai porque que uma estatal na mão do PT, seu na mão rights, do Lula. Né? Aí mudou. Será que alguma estatal aí com muito dinheiro de marketing querendo ser name rights, às vezes aparece, né? Acho que aparece. E aquela coisa de projeção, né? O governo não vai mudar, vai continuar a coisa normal. A coisa fluir, vai ir, entendeu? Isso aí é que nem vamos que vamos. E vamos que vamos, né? É lógico. Aí foi e deu no que deu. Foi indo e não foi. Estranha, não foi sinta-se fundo. À vontade, vamos debater bastante, vamos brincar aqui no Estádio 97, tá bom? Lembrando que tá rolando agora o pedágio Estádio 97 sem parar. Neste momento, na Zona Leste de São Paulo, na Avenida Condessa Elizabeth Robiano, número 2222. Avenida Condessa Elizabeth Robiano, número 2222, no posto Shell Chaparral. Sabe quem tá lá, RG número 2? Motinha? É ele mesmo. Olha aí. É. Com essa chuva? Motinha com essa chuva. Inclusive foi enviado pra lá porque estava chovendo. Parou. Ah, é? Nós temos um projeto que é... Parou? Dá uma molhada no Mota. É, sem guarda-chuva? Então olha, Avenida Condessa Elizabeth Robiano, número 2222, pista local da Marginal Tietê, após a ponte do Aricanduva, sentido rodovia Ayrton Senna. Passe por lá, vai trocar ideia com a gente no ar, vai concorrer a bonés e camisetas do Estádio 97 e vai aprender como funciona o Sem Parar. O Sem Parar que agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Os ouvintes vão ligar no 3284-7097. Hoje apenas ouvintes virgens. Dedinhos ouvintes virgens. E também no oferecimento da BV Financeira. Olha só, amigo, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção. O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então, se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! É BV! Vamos lá! 3284-7097. 3284-7097. Vamos, aos ouvintes! O nosso Asdrubal continua no sertão. Não há urgente ou não voar como esse do sertão. Meu pai. Alô. Ah, carro de boi. Sonzeira não... boa, mano. Que é isso aí, mano? Agora você só acerta quando é o Henrique e Cabral, quando é o Teodoro e Sampaio. É Tião Carreiro e Pardinho? Não. Carro de boi. Você vai agora fazer desfeita pro teu pai. Você ia ouvindo isso no, no carro quando você ia pescar com o teu pai. Qual pai? Isso aí é Tonico Tinoco. Pai biológico. Hã? Marciano, deve ser Tonico Tinoco, não é não? Pena Branca e Chavantinho. Pena Branca e Chavantinho. Meu pai ouvia mesmo essa... Eles gravaram também Cio da Terra. Isso é Roots. Pena Branca e Chavantinho é como se fosse aí o... Sei lá, vamos colocar aí o ABBA. Da música sertaneja. Da Disco Music, ok. Bem lembrado, bem colocado. Como se fosse um ABBA. Isso. É clássico, Domenico. É o clássico, clássico do sertanejo. Pena Branca e Chavantinho são... Tá bom, clássico. Então, alô? Tem seus méritos. Clássico, lógico que tem. Alô? Alô? E o Pedrão meteu um sem parar na nuvem. Só água, alô, velho. É. Alô? Quem fala? É Rodolfo. O Rodolfo, tudo bom? Opa, Dodô, consegui, baralho. Ô, Rodolfo, Rodolfo do quem? É, Rodolfo dos Reis. Dos Reis. Isso. Quantos anos você tem? Eu tenho 30. 3.0 é o RG. É, velho. Bobeou Rodolfo, né, velho? Ah, sensacional. Que bobeou, velho. É. Trocadilho, nota. Ué? Que isso? Tá louco? Trocadilho. Suspense. Nota. 69. Com esse tempo? 69. Hein? Bom, hein? Bom. 69 é um bom número, estranho? Bom. É um bom número? É um bom número? Tudo bem. É, estranha sabe das coisas. Ela falou e mordeu o beijo. E olhou pro beijo assim, não ó. Não faz assim comigo, não. Meu marido tá ouvindo. E qual o problema? Olha, o teu marido tem que entender que muitas vezes quando você tá perto das pessoas que você gosta, principalmente os corintianos aqui do estádio, o Mano e o Benjamin, às vezes é aquele desejo que você sabe que é muito difícil de se realizar. É aquela coisa que fica mais na imaginação. Não vai haver uma conjunção entre você e o Benja, você e o Mano, haverá? Não. Então fica só naquela coisa da imaginação, da fantasia. O seu marido não vai ligar. Tá, vamos ver. Quando chegar em casa que eu vou ver isso daí. Mas seu marido já te bateu? Claro que não. Já pensou não pode em bater? Claro que não. Então não pode, mas as pessoas batem. Ué, gente, acontece. O mundão tá aí. O mundão é... Seu marido é corintiano? Não pode, não pode. É corintiano roxo, doente. Por isso que você perguntou? Esse mundão não, pelo contrário. Já apanhou do marido. Ah, que você só conhece esse mundinho assado de vocês. Mas o mundo é cru, velho. Inclusive cru e cruel. Muito cru, é. Muito. Tá certo? Você pega esse mundão aí fora desse quadrilátero que vocês estão acostumados aqui, entre Estados Unidos e 9 de julho. E qual a parte crua que você tem em casa na Riviera? Ah, eu sou Vila Maria, Paquito. É? Eu sou Vila Maria. Eu sou aquele cara que anda da classe C até a classe A. Uhum. Eu tenho green card tá pra andar em qualquer classe. Eu falei pra você. Olha, aí, hoje ele tirou o dia. Falei. Ele falou assim, hoje o Mano veio com tudo, hein? Eu falei. Hoje eu vou ser o manócrita. É, manócrita não, velho. É a verdade. É a verdade. É que vocês só estão acostumados com uma realidade, velho. Eu falo pra você. Eu vivo todas, mano. Velho, e o bairro? Porra desse frango moído. Eu sou aquele cara que acorda às 6 horas da manhã, Domingo Gato, e põe uma capa de chuva e pega a moto. É, imagino. Tá. Oh. Que moto, aí, vai pra onde? Você que tá ligado na minha realidade aí, Benjamin. Fala se aí. A tua mãe estiver ouvindo agora o programa, Benjamin, ela fala: quem é esse menino que tá no lugar do meu filho? Tá louco, Paquito, o bagulho aqui é louco. Não, mas aí o detalhe, pega que moto, vai pra onde, né? Entendi. Vocês conhecem minha moto aqui, a mesma moto que vocês falam que é moto de bandido, que vocês não parariam do lado do farol. Parece mesmo bandido. Nunca mais vi essa moto por aqui. Porque dá a impressão que eu só ando de motona aqui. Eu imagino um mano andando pela Vila Maria no meio da chuva, 125. Não tem miséria não, tiozão. Olhando o chinelinho de dedo. Ó, não me acostumo com nada, velho. Eu não me acostumo com nada que possa vir a me faltar amanhã, velho. Eu não me acostumo com luxo, não. Oh, eu vou te falar. Não quero lixo, mas não sou do luxo também, não. RG, que perda hoje o Capita, né? Nossa. Falamos rapaz, aqui, que loucura, né? Loucura, né, velho? Pela maneira, é surpreendente, né? Você acorda de manhã e lê uma notícia dessa, velho. Pô, né? Ô, Rodolfo e o bairro. Opa, vamos ver se o Dom Benjamin manja. Não, aniversariante. Você deu aniversário? Você deu parabéns pro Benjamin? Esse aniversário? Sim, senhor. Parabéns, obrigado, velho. Valeu. Chegando no cinquentinho, obrigado. Meio século, velho. Mês que vem, então, já tá no mês que você estrear o exame, é isso mesmo? Vai. Como é que é? Mês que vem já é mês de você estrear o exame. Exame do quê? Novembro Azul, gente. Novembro Azul. Vou fazer antes de novembro, eu acho. Mas isso daí também é um negócio importante, Benja, mas não pode ser tão constrangedor pro homem. E, ó, tem uns doutores que tem o dedo parecendo um churro do meu. Tira sarro disso. Não, mas também, não tô tirando sarro, o cara tem que fazer o exame. Eu tô falando que o homem, ele precisa fazer o exame. Mas é verdade. Você tá, meu, o programa. Mas tem os médicos, velho, que vem com o dedo parecendo um churro. De uma hora, meu, você falou uma atrocidade atrás da outra. Pode ser um dedinho menor, Sombra. Não precisa ser um dedo do tamanho de um churro. Mas aí o médico tem que ver qual é o que serve pra ele ter o tato correto. Ô, Benjamin. Se você tivesse que dar nota pro mano de hoje. Mas normal, ele não gosta de mim. Você decidiu hoje essas atrocidades todas só pra dar de presente pro teu amigo? Não, pelo contrário. Olha, eu tô com medo são 6:30. Ele falou um festival de atrocidades até às 8. Ou nós vamos preso aqui, ou ele. Não, mas é verdade, velho. O cara vai fazer o exame, velho. Tanto faz, Sombra, se for um churro ou uma varetinha de churrasco. Mas é verdade, tá de brincadeira. Mas vamos lá, já falou o bairro, rapaz, hein? Manda aí, ô Rodolfo, vai. Beija, você conhece Viliório? Como? A Vila... Viliório. Vila Iório. Lógico que Iório. Conheço. Ah, Iório. Lógico que conheço. Você é Zona Norte? Opa. Você é o CPS meio mesmo? Isso é depois... Forte, cara forte. Olha. Isso é depois da freguesia do O, cara. Você já comeu, Dodô? Do ladinho da freguesia, isso mesmo. Tá manjando bem, viu, Benja? Comi o quê, Regê? Espaguete com alho e óleo. Ai, sensacional. Aí sim, hein? Aí melhorou. E vai bem um espaguetinho alho e óleo, hein? Alho é bom, é bom. Hoje é bom. Você gosta, estranha? Agora ia bem, viu? Estranha. Ó, o marido. Oi, desculpa, é o marido. É o marido já? É o marido. É o que vocês arrumaram. Tá, é que você tava aqui tão entretida com o Ben, já que atrapalhei vocês. Fala, diga. Macarrão alho e óleo, você gosta? Gosta? Adoro. Macarrão alho e óleo, é verdade. E o time, o Rodolfo? Opa, é tricolor. É tricolor. Tricolor. Ô, Rodolfo! Ó, só lembrando que daqui a pouco... Lembrando não, porque eu não falei ainda, vai ter um quadro do Tite aí. É? Eu fui lá pro vídeo e tá só lá. Só lembrando... Eu esqueci, desculpa. Como assim, mano? O Tite, um pouco da piada com que o Mano me deu uma boa piada. Ele é um semideus. Daqui a pouco eu vou fazer no ar. Ele te semideus uma piada? É. Cuidado, hein? O quê? Pelo amor de Deus. Ele tá contra mim hoje. Tanta abobrinha hoje. Hoje tá contra ele mesmo. Eu tô. Hoje eu tô. Tá na mão esse cara que comigo. Dá audiência pro programa. Hoje eu tô. Deixa ele falar as bobagens dele. É, hoje eu tô. Porque olha, tá difícil hoje, hein? Mas todo gênio, não que eu me coloque na condição de gênio. Não, imagina. Não, mas por exemplo, todo gênio, RG, ele não é compreendido a princípio. Você pega ali o Albert Einstein, o Nostradamus, que fez também as previsões dele. Enfim, eu tô acostumado com esse tipo mas de situação. Mas o problema é que eu realmente te compreendo. Esse é o grande problema. Não, você não me compreende. É que eu te compreendi. Sabe quando, esse você é o vai, problema. Sabe quando você vai me compreender? Quando você deitar hoje à noite, colocar a sua cabeça no travesseiro e você começar a pensar e falar, pô, não é verdade que o Mano tinha razão? Eu acho que eu fui muito rude com ele. Não. Rude com E, só lembrando. Não. O rude com Y é o nosso Rude Landucci. E o rude com E é o Sombra. Aí você vai falar, não, de fato, eu fui realmente muito... contundente, uma declaração que não tinha razão pra ser. Você tá dopado, irmão. Você tá dopado, cara. Você tá igual o Casão. Sombra, muitas vezes ele tenta aí. Eu nunca fiquei assim, não, meu. Às vezes você é contaminado pelo Benja. Eu vou pensar assim, acho que hoje... Sabe quem mais vai hoje deitar, botar a cabeça no travesseiro e falar assim, acho que eu tô fazendo tudo errado? Sérgio Moro. É. Ele vai. Ah, não sabe. Olha. Se ouve o estádio 97. Eu... Sérgio Moro, se o Sérgio Moro hoje. Se ouve o estádio 97, velho. Não, mas olha, eu não critiquei o trabalho do Sérgio Moro. Portas do Chilindró. Ai, mas libera tá vendo? Todo mundo. Mas tá vendo como você tá sendo tendencioso agora? Eu não, em momento algum aqui eu critiquei o trabalho do Sérgio Moro. Inclusive, eu acho que ele tem muita razão em fazer o que ele faz. É, mas você coloca de uma forma como se eu tivesse criticado o trabalho dele. O Sérgio Moro é um fascista, é um fascista, golpista, golpista. As suas ideias de defesa, não, indiretamente, são críticas não, a ele. Pelo contrário, eu acho que a promotoria ela tem o papel de acusar, e qualquer promotor vai fazer isso, vai buscar alguns indícios e jogar no ar aí pra que isso se torne provas. Vocês todos são golpistas. O que eu sou contrário é a mídia, careca. É a mídia muitas vezes ali comprar uma ideia e comprar uma verdade que ainda não existe. É, condenar as pessoas, vide escola de base. Você lembra desse esquema aí? Você tá comparando tudo o que tá acontecendo no país com a escola de base? Não, não tô comparando o que tá acontecendo no país. Você tá comparando todo esse dinheiro, todo esse dinheiro ilegal na Suíça com a escola de base? Não, tá vendo? Mais uma vez você pré-julgando uma situação. Não, você que comparou. Não, mas pelo contrário. Eu tô comparando situações em que você muitas vezes não prova algo e a mídia já começa a colocar de uma forma com que as pessoas comecem a interpretar de uma outra forma, a população compra aquela ideia e depois aí precisa fazer uma retratação. Nossa, tudo isso é uma situação que foi colocada para a população comprar? Não, porque eu já fui muitas vezes injustiçado, RG. Eu sei o que é estar na pele de uma pessoa injustiçada. Hoje, então, meu... Eu não tô defendendo político, não, viu? Esse exemplo que eu dei agora não é para falar respeito à política, não. Tem partido que perdeu tudo que é lugar, achou o candidato. Não é possível. Acharam o candidato. Quando eu falei isso, não prestou atenção. Vou pensionar é humano pra defender esses vagabundos aí. Não é possível, velho. Tá ok? Absurdo. Não, não é, cara. É porque eu já fui injustiçado. Não, mas peraí, eu já fui injustiçado em algumas situações. Benjamin. Uma vez já fui injustiçado e o Benjamin sabe disso, velho. Eu, inclusive, fui agredido covardemente. E eu sei o que é ser injustiçado, cara. Você tá comparando, então, toda a corrupção do Brasil com as vezes que você foi preso? Não, comparei. Tá difícil. Não, o Benjamin, você viu aquele dia que eu fui preso lá? O Benjamin ainda foi lá, tipo, quebrou meu galho. Ela falou, ô, major, não tem nada a ver, o menino é bom garoto. Ele foi agredido de forma covarde. Quebrou o galho. Tá difícil. Tá certo. E eu saí, mano. Eu saí porque eu sou inocente. Você já tirou 10 minutos da participação do São Paulo. Não, mas não, não vai tirar os 10 do São Paulo. Não, não tirei, não. Ô, Rodolfo. Opa. Mas que coisa, hein? Há duas semanas. É humano, não tem nem o que comentar, humano. Se você parar pra analisar, à noite você também vai me dar razão, cara. Vai. Quando você puser sua cabeça cheia de caspa no travesseiro, você vai me dar razão. É, isso aí, concorda, é melhor. É melhor concordar, né? Não, mas não dá pra concordar. Eu vou votar logo em você e beleza. Você votaria em mim se eu me candidatasse um dia, cara? Claro que não. Claro que não, né? Mas aí você tá usando clubismo, eu tô falando com relação às ideias. Não, sem clubismo, é que você é muito coerente, você não daria certo na política. Ah lá, muito obrigado, tá vendo? Entendeu? Ele justificou o voto me elogiando. Uhum. Quer dizer, ele justificou o não votar em mim justamente por eu ser um cara coerente e não entrar na política. E agradecer ao nosso homem mídia aqui que trouxe a informação que hoje é Dia Mundial do Macarrão. Muito obrigado. É isso aí. É a bela informação, Vilela. É grande, essa, hein? Que mundial? Que se dane, ó. Até o macarrão tem mundial, o Palmeiras não. Bela informação, mas, essa, hein? Bela informação. O negócio é o seguinte, Não, peraí, mano. Peraí, ó. Às 15:07, a informação de que hoje é o dia mundial do macarrão, né? Mas quem que é o macarrão perto do Benjamin? Hoje é o dia do Benjamin, mano. Aí, Benjamin, você não tá feliz com seu aniversário, velho? Não, hoje é o dia triste por causa do Carlos Alberto Torres, ó. Né? Dia triste, cara. Mas triste, vamos separar as coisas, né? Lógico. Eu, particularmente, quando é meu aniversário, eu não tô nem aí. Pra mim é um dia como qualquer outro. Ah, também não, pra te falar a real, também não. Não muda muito. É, também já passei dessa fase aí. É, não. Quando você é moleque. Pra criança que é bom. Quando você é moleque, você curte. Nunca liguei, cara. Nem quando era criança, não sei lá, normal. Eu também, nunca tive. Ah, mas que os seus parentes é tudo mão de vaca, não te dava presente, por isso. Ô, Rodolfo! Opa! Duas semanas atrás. Olha, duas. duas semanas atrás. 12! Um drama. Crise total. Nós todos enlouquecidos com medo de cair. Dois jogos. Olha, não precisou nem de dois jogos. Um jogo e metade de um tempo. E fez-se a paz. Momentânea, é claro. Mas fez-se a paz. Que coisa que é o futebol, hein? Como é dinâmico, né? Olha, e eu diria mais, eu acho que tudo isso é graças à brilhante atuação que o David Neres vem tendo no campeonato. Ele tá jogando muito, muito mais do que um moleque da idade dele conseguiria jogar em qualquer clube grande. Eu, sinceramente, eu não esperava tanto desse moleque, mesmo tendo visto ele jogar tão bem no Sub-20, tão bem lá naquela Libertadores, que o São Paulo ganhou no Sub-20, tão bem lá nas copinhas. Mas eu acho que é muito, muito mesmo o mérito dele. Ele conseguiu colocar a bola no chão e dar tranquilidade para todo o resto do time do São Paulo jogar. Exagero isso, hein? Você já viu tudo isso? Boa. Eu não vi isso tudo, mas acho que ele é promissor. Mas respeito, você viu, ok. E é que eu não vi tudo isso, não. Na boa, Sombra, no time de São Paulo, sim. Sim, perto dos outros, de qualquer outro jogador de São Paulo, é ele. Não, eu acho que ele é extremamente promissor. É que eu só não consegui enxergar, né, pelo menos na última partida, todo esse volume de futebol. Mas ótimo, perfeito. Eu prefiro que a verdade seja a sua, não a minha. Prefiro que seja a sua, claro. Melhor. Isso é uma coisa engraçada. Engraçada não, pro futebol hoje é engraçado. O São Paulo tem 100% dos direitos econômicos do David Neres, cara. Eu tava lendo isso ontem. É realmente diferente isso do futebol hoje, né? Isso é uma raridade, né, cara? 100% do cara. Isso mostra muito aonde tá o futebol brasileiro, né? Talvez o futebol mundial, não sei como que é lá fora o percentual de propriedade do jogador, mas isso mostra que 100% do futebol mundial tá na mão de empresário. E a gente depende 100% dos caras quererem que o jogador deles fique no nosso time. Deixa eu perguntar uma coisa aí. O São Paulo tá em busca de alguns reforços. Entendo que deva querer reforços, assim, não é aquele mais ou menos, né? Que o São Paulo vem fazendo muito isso nos últimos anos, né? Trazer aquele jogador mais ou menos. Mais ou menos põe da base, porque na base, no mínimo, já é mais ou menos. É, trouxe uma tendência de ser melhor. O Ítalo, né? Era melhor botar o Pedrinho. Que meu foi. Deus, hein? O Ítalo, hein? Pedrinho é melhor que ele, centroavante nosso. Que Pedrinho? Pedrinho? O Bortoluso? É, o Pedro. É, no mínimo é igual, né? No mínimo é. É verdade. Ô, vô Mauro, você tá com tosse? Tá ruim, é o tempo que muda pra frio, pra calor. É uma confusão. Ô, vô Mauro, você tá do lado do Leco ou tá na oposição? Olha, eu tava na oposição. Depois das duas vitórias, eu tô pro lado do Leco agora. Ah, é assim, é? Entendi. Porque o resultado a gente muda, né? Porque aí vai concordando com quem tá. Então, vô Mauro, mas não é aí que mora o perigo, vô Mauro? O quê? Não. Até o mês passado, tudo precisava ser corrigido, revisto, analisado. Eu falei isso? Não, a opinião do torcedor do São Paulo, porque entendia que estava uma zona desgraçada. Aí, de repente, sai de uma situação dessa dentro do campo, já começa a achar maravilhoso. Que nem agora. Aí agora a discussão ou o tema é só contratações. Mas que tipo de contratação? Porque o ano que vem o São Paulo não vai estar em Libertadores. Então qual é o tipo de contratação que vem? O torcedor não vê? Quer dizer, não vai estar. Eu acho que assim, pode não estar, né? Pode não estar, mas o que ainda eu entendo... tem pontuação para estar. Eu entendo que eles estão em busca de jogadores. Lógico, não vão ficar falando de jogador de seleção. Óbvio, não tem dinheiro. Ninguém pra isso. Jogador que está vestindo que camisa de seleção é jogador que tá bem nos seus clubes e custa muito caro. Mas aquela linha, Thiago Neves, quem sabe? O que foi, Benji? Tem alguma informação? Não, torcedor. Mas sabe aquela passada, linha de jogador que, de repente, não tá na seleção, mas também não tá bem onde tá e tem um futebol mais garantido, desde que queira jogo. Sim. Tem que querer jogo, tem que querer bola, né? Talvez nesse lado aí. O torcedor não vê, mas o maior erro do Leco no portão 3 do social, a entrada ali pela... Esqueci o nome. É atrás ali do Morumbi. Há 5 anos que eu falo do jardim de entrada, é terrível o jardim, viu? Bichinhos comeram tudo as flores. Na época do Juvenal, no primeiro mandato, era florido lá. Tá tudo comido. Esse é o grande problema do São Paulo. Não do São Paulo, do Leco. Porque desde quando ele entrou, eu mandei uma carta pra ele dizendo, Leco, cuida das flores. Era até esse o subjeto. Você sabe, vô Mauro, todo mundo sabe que você é um personagem aqui do programa, né? Mas você sabe que eu recebi uma mensagem de gente que conhece de ponta a ponta o Morumbi. De ponta a ponta o comportamento. E também acham da flor. Eu falo assim, não é possível, ele é perfeito. É ele. Ele tá lá e eu não vi ainda. É o cara. Eu tô em todo o clube social, Gente do céu. Viu, Leco? Arruma as flores da entrada, mas não é da principal, é lá na rua de trás. Da rua de trás. Que dá de frente pra um colégio. Mas o vô Mauro. Oi. Guardiola não tá muito bem, nem o Mourinho tão bem lá nos seus clubes. Então, o Guardiola respondeu, eu deletei ele. Respondeu. Pô, o Guardiola já tá na alça de mira. Ele ticou, ele respondeu, ele rolar. Hein? Aí eu botei, eu deletei porque ele não tá indo bem. Mas você não falou pra Adalberto Raquete trazer não, o ano que vem o Guardiola? Você botou um emoticon pra ele? Tinha falado, eu botei um emoticon pra ele vir, de bolinha de futebol. É. Né? Eu botei a carinha, um emoticon de carinha e de bolinha de futebol, pra ele entender, treinador de futebol. Você entende bem dessas coisas de tecnologia, vô? Não, é o meu neto que faz. Meu neto, Rodolfo, tem 13 anos. Opa! Não sei, não é muito igual, cara? É, igualzinho. Olha... Você é sócio lá do nosso tricolor, ô... amigo? Eu não entendi, ô Mauro. Obrigado. Ele é chamado de Rude. Ô, você é sócio lá do social? Não, do nosso. Não sou. Ah, então desliga. Você nunca participou de lá? Então desliga, viu? Mas, ô Mauro, me arruma uma carteirinha de sócio, vamos. Ó, se você votar no Raquete, eu arrumo. Eu vou votar no Raquete. O Afrânio morreu há 10 anos e vota aí. Vota no nome do Afrânio Junqueira, que morreu em 93. É. Ele não é sócio, ele não tem direito a voto. Não, mas o Afrânio tinha. Ninguém sabe que ele votar morreu. Votar no lugar. Põe no lugar. Né? Isso me lembra... Tem um monte um aí. Pouco tempo atrás, um clube aí. Tem um monte, Domênico. Domênico, eu vou te falar uma coisa. É que o Palmeiras vive um momento melhor. Exatamente. Mas só estão adormecidos. Exatamente. Só estão hibernando. Mas é o que eu tô falando. Espera... Não, espera nada. Não. Vira essa boca pra lá. Chega. Em todos. Em todos. Em todos estão adormecidos. Eles adormecem e eles acordam. Quando a coisa tá boa, eles sobram. Vem. Ó, o Sombra tem razão, que tem um grupo do ICQ WhatsApp lá, dos conselheiros. Qualquer oportunidade. Outro dia fecharam a rua Palestra Itália pro torcedor, sabia, né? No domingo. Sim, sim. Só podia entrar quem era pro jogo. Aí começaram já a falar que isso era coisa do Paulo Pobre, porque não queria gente na rua. Eles aproveitam. É a primeira oportunidade. Não, olha, tem toda uma lógica... É, isso mesmo. Inversa, né? O monstro, ele dorme. É monstruoso o negócio. O monstro fica ali dormindo quietinho. Rodolfo, pra fechar tua participação, uma pergunta. Não sei se isso é especulação, é boataria, mas há quem diga que o Felipe Melo teria sido sondado por São Paulo, Corinthians e Flamengo. Não. Não foi, Benja. Acabei de falar com ele faz 10 minutos. E aí, o que existe de verdade nisso? Ele te deu uma voadora. Não, ele deu risada, ele falou assim pra mim. Ele falou assim, eu até leio o seguinte, sabe? Eu falei, mano, eu já rodei o Brasil inteiro de todos os clubes. Cara, ninguém me ligou. Ele falou, não tem proposta, não tive ligação de ninguém até agora. O Corinthians, ele seria o 10, hein, mano? Ô, fácil. Não, mas Felipe Melo já é uma recuada, né? Não, mesmo assim. Tem até musiquinha pra ele já. Ih, Felipe Melo apareceu. Mas ele falou pra mim agora, não tem nada. Você sabe que o Felipe Melo tem um carinho pelo torcedor de São Paulo. Não sei se você sabe disso. Pode perguntar pra ele. Tem pro Corinthians também. Não, isso eu não vi ele manifestar. Então liga, você quer ligar pra ele agora no ar, a gente põe ele e vê onde ele tá. Não, porque eu vi ele manifestar pelo de São Paulo. Sim, porque eu não sou de seguidor de perfil corintiano. Ele ganhou uma camisa de São Paulo e tal. Ele, Corinthians e Vasco, aquele do Diego Souza, ele tava sentado no jogo assistindo, comemorando, gritando. Você tava vendo o Flamengo e por isso você gosta do Flamengo? Eu estava com ele no jogo Corinthians e Vasco. Eu vou falar agora pra você. Eu até acho que ele não vai ficar na Inter de Milão que vem. Isso é um achômetro. Ele não me falou. Que a coisa lá tá ruim. Agora, que ele falou pra mim agora de novo, ele falou, cara, não recebi proposta de ninguém do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, de ninguém. E ele pensa em voltar? RG, o negócio é o seguinte, Felipe Melo tá lá fora há muitos anos, rapaz, ganha uma fábula. Ah, não vem. Tô te falando, é uma fábula. Agora, o tempo passa. Não vem. Agora, o Flamengo... O time do coração... O que é uma fábula? O time... É fábula. O Flamengo paga uma fábula pro Diego. Um milhão? Lá fora? É? De reais? Câmbio caiu. Acho que ele ganha um pouquinho mais que isso. Mais? Eu vou dizer um negócio pra você. O Felipe vai ganhar um milhão. O time dele mesmo, o time do coração, que ele não esconde ninguém, é o Flamengo. Sim, isso ele é de coração. Esconde. Ah, é? Lá no Rio também tinha o papo que ele tava aqui e voltou. Cara, e ele falou pra mim, não tem nada não. Ah, o Diego também ganhava uma fábula ou não? Ganhava. Sim. Então, voltou pro Flamengo. Então, voltou. É isso que eu falei. Só que o Diego não voltou ganhando pouco não, né? Então, beijo, mas voltou. Mas o Flamengo então, não pode também... E pagaram. Ah. Eu não acho que o São Paulo quanto e o Corinthians... Que ele ganha mesmo? Não, São Paulo de jeito nenhum. Eu não acho que São quanto Paulo e o Corinthians pagariam... Não, não. Nem perto do que o Felipe Melo ganha. Agora, se o cara fala, chega, quero voltar, quero abrir mão, aí outros não. É nem o Palmeiras pagaria. Ô, Rodolfo, deixa o seu palpite pra São Paulo e América, aquele joguinho de segunda-feira, 8 horas da noite. É... com... Chato, hein? Ah, sei lá, acho que vai... Não, os São Paulinos de BH vão, né, pro jogo, né? Ah, vão. Vai ser lá no estádio deles, lá? Lá no Independência, lá no América. Ah, os caras caíram, lá, né? Em América. Então, caíram já. Ah, então, conta isso pro Atlético Paranaense. Não, o do América não vai. Não, do América não vai. Já quase não existe, né? Já não existe. Ainda mais um time ruim que, né? Cara, já jogou tudo. Só se os caras forem, Soma, porque tem o São Paulo, né? Porque o São Paulo... Não, o que vai, veja mas... bem, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, o Flamengo. Esses times, eles levam... Mas com a crise que tá, duvido o torcedor do América aí. Ah, se fizer um, sei lá, um bem crise bolado. No futebol e crise financeira. Ah, mas de repente eles baixam o ingresso pra ir lotar, né? Não, aí muito pelo contrário. Como não? Sabe que tem São Paulino que quer ir, a oportunidade de quem mora lá é pouca. É melhor não, né? Aí o nego aumenta o ingresso. Nossa, o América tem que fazer uma campanha de super, hiper, mega campeão. Já foi, né? Já foi. Rodolfo, caraca, seu palpite, véio. São Paulo e América. Rodolfo? O maluco até dormiu. Lá. Rodolfo? Sabou. Dormiu. Sabugou. Foi pro saco, velho. Foi. Sabugou, malandro. É, isso aí. Ó, lembrando, tá rolando o pedágio Estádio 97 sem parar. Lá na Zona Leste, Avenida Condessa Elizabeth Robiano, número 2222, na pista local da Marginal Tietê. Passe por lá, é o pedágio sem parar. Você vai aprender como que funciona o adesivo do sem parar. De repente você pode até querer instalar no seu automóvel, não é? Então fale lá com o Mortinha, com o time do sem parar. O sem parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Posto Shell, Chaparral, Avenida Condessa Elizabeth Robiano, número 2222, tá bom? Aquele que gritar lá o parabéns a você mais alto na orelha do Mota, mas é pra cantar pro Benja, né? Porque caramba, o Mota só vai poder entrar no ar hoje se ele cantar parabéns a você pro Benjamin ao vivo no ar. No ar. Quero vai ver. Ter que cantar e direitinho sem mudar a letra. Mas você tem que sair cantando? Mas você não perguntou... Tem que cantar. Mas você não perguntou a segunda parte. Se você quer. Hã? Você não quer ganhar os parabéns do Mota? O momento dele de arrependimento... Olha, eu posso lhe dizer o seguinte, Benjamin. Me dá uns 10 minutos pra eu pensar. Benjamin. Será um momento muito difícil pra ele. Nada, meu. Ele me adora. Ah, ele gosta de você? Já mandou o WhatsApp. Mota é parceiro. Já mandou hoje? Já. É? Mota é parceiro. Mota é meu truta. Mas você não gosta dele, né? Adoro o Mota. É? Então pode cantar? Principalmente eu aqui, ele fazendo pedágio lá em... Com essa chuva ainda assim, olha lá. Não tá chovendo. Não, não. Lógico que tá. Eu gosto do pedágio do Mota. Sem parar na nuvem, doutor. Julho. Garoinha, né? Ô, mano, pro pessoal passar lá no pedágio sem parar, mas bem cheirosinho lá, porque o Mota, ele tem um vício de cheirar axilas. Né? Que recomendação você tem? Credo, velho. Que é isso? Bom. Credo. Que nojo. É isso? Eu mostrei pro Benjamin porque ele tem nojinho, mano. Que nojo, velho. Eu tava comendo bombom, aí o mano tava, olha, deixa eu contar o que aconteceu. O mano tava com bombom na boca. Aqui, ó, aí, mastigando o tal do bombom. Aí eu chamei pra ele falar da Bozano. Que nojo. Aí ele, pra cumprir com o testemunhal, ele Jesus, colocou na mão o bombom. Ainda bem que não era farofa, velho. Ia ser pior, velho. Ué, mas é assim, o rádio é dinâmico, velho. Não pode ter lacunas de espaço dinâmico, gato. Boa, mano. Você não pode dar espaço no rádio, velho. Um segundo no rádio vale muita grana pra quem. Exatamente. O bagulho é louco. Isso aqui chama-se versatilidade, cara. É ou não é Domenico Gato? Exatamente. Ô, Benjamin, se tivesse uma grana pra você comer agora isso aqui. Bem, já assim, ó. Vai. Mete na boca e come, e aí? Nossa, que porco. Cara. Opa, que gostoso. Porco, pensei que você não tivesse nojinho, mano. É, rapaziada, sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É a proteção extrema para você viver o seu máximo. Olha só que legal, você vai chegar agora na academia, você vai ser o mais cheiroso da academia. E aquela menininha bonitinha que todo mundo paga uma madeira, você vai pegar, porque eu tenho certeza, você é o cara, tá certo? Você vai estar usando o Bozano desodorante aqui, Domenico Gato? É o Extreme. O Bozano Extreme é top demais. Ele vai tirar a sua caatinga, aquele cheiro de ranço que você tem. Aquele cheiro de coalhada seca, sabe? Nossa senhora! Esse Bozano Extreme é top demais. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Vai te dar muito mais proteção. E nesse mês, quem liga aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, leva um kit exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem que falar a frase, não vacila não. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É isso aí, Estádio 97. Daqui a pouco nós vamos trazer aqui o Super Tite no Estádio 97. Respeito! É o Super Tite, eu falei. É, não houve desrespeito. É que eu quis gritar, desculpa. Ah, entendi. Você gosta do Tite? Estranha? Gosta? Muito. Também gosto de Tite. Respeito como respeitador que tu me merece. O respeito de quem respeito respeitando. Esfrega no Benja. Mas que você não esfrega no Benja? Eu? Ah, né? Eu tô dando. Tem nojo? Eu tô dando. Ele fala que é teu pai, se fosse pai, pegava. É. O pai não tem nojo do filho. É. O pai tem nojo do filho. Um pai que tem nojo do filho. Que vergonha. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Galera, o negócio é o seguinte. No dia 19 de novembro, menos de um mês, hein? Sim, menos de um mês? Tá chegando. É verdade, cara. Tá chegando, velho. Menos de um mês. É. Menos de um mês, é verdade. No dia 19 de novembro, nós vamos realizar um evento de um dia, que vai ser aqui na região de Guarulhos, próximo a Ayrton Senna, beirando a Ayrton Senna. É o Clube do Estádio 97. Sim. Aí o que é o Clube do Estádio 97? É um dia para você passar com a turma do Estádio 97, sim, num clube, sim, podendo praticar um monte de atividades. Sim. Um monte de atividades. Sim. Se liga só, estranha. Vai ter uma churrascada legal com open bar com 5 horas de duração. Sim. Não é legal? Legal. Não é bacana? Então, nós vamos fazer o Estádio 97 lá pra galera. Nós vamos colocar lá os jogos de cassino da Cassineira. Sim. Bacana demais, né? Vai ter blackjack, vai ter, sim, poker, roleta. Sim. Sim. Nós vamos ter também futebol no videogame. Sim. Várias estações de videogame para você adulto, ou os jovens, ou adolescentes, as crianças poderem brincar. Vamos fazer uns torneios, né, Bá? Vamos fazer, sim, uma coisa bem bacana. Sim. Né? Vamos ter também campeonato de vôlei de areia para mulherada. Sim. Vamos ter uma apresentação ao vivo do show de cães mais famoso do Brasil, que é o Alternativas Dog Show. Sim. Você que é aficionado por cães, é um show de 45 minutos, sim, com várias demonstrações de agilidade, de inteligência dos cães, é, sim, muito legal. Sim. Um monte de cães espertos. E, ó, meu, puta, cão é tudo, né? Sim. Cachorro é tudo, cara. Sim. Pessoal, sabia, RG, eu li que um em cada dois domicílios tem um cão ou um gato. Sim. Sim? Sim. Sim. E isso é muito legal. Sim. É um belo, sim, comentário, é um argumento forte. É, fortíssimo. Então, se você quer participar deste sábado, no dia 19 de novembro, junto com a turma do Estádio 97, é o Clube do Estádio 97, sim, com churrasco, futebol, torneio de futebol de campo, hein? Maravilhoso. Futebol de campo profissional, é maravilhoso. Dois campos profissionais de futebol vão fazer um torneio fantástico. Sim. Preste atenção, você tem que ligar agora e fazer a sua reserva. Inclusive, tem pacotes especiais pra família, pra casais, você vai adorar. E, sim, crianças até 12 anos não pagam. Então ligue agora, 2896-4665. 2896-4665. Faça agora a sua reserva pra você estar com a gente no dia 19 de novembro, lá no Clube do Estádio 97. E fica pertinho. Sim. Aí você quer um transfer para chegar no clube, para voltar, a partir de um, sim, determinado ponto de São Paulo, sim, solicite junto ao pessoal da Lotus Travel. 2896-4665. Mas ligue agora. Tem um, sim, plantão da Lotus Travel aguardando sua ligação. Você falou... Durante muitos anos, o mundo esperançosamente aguardou a volta de um salvador. Em 2016, ele voltou. A lenda. Adenor. Mamãe, mamãe, eu estudei o dia inteiro e não aprendi a dividir 15 por 3. Ah, filho, eu já te expliquei milhares de vezes. Eu não sei mais o que fazer. Quem é você? Eu sou Adenor e vim aqui pra te explicar que tu tem que ter o discernimento e confiança pra resolver esse problema. Tu tens que respeitar essa divisão de 15 por 3. Olha no olho do problema, foca e tenha confiança. 15 dividido por 3 é... é 5. Problema resolvido. Parabéns, jovem. Tu tens convicção. Aí, tá ligado, mano? Vai passar um celular, a carteira e os Pokémon capturados. Pode passar tudo aí, tá ligado? Por favor, não. Alguém me ajude, alguém me ajude. Adenor? Aí, mano, sai da frente aí que eu tô assaltando, tá ligado? Calma, tu não precisa fazer isso. E disso eu tenho convicção. Aí, eu vou fazer sim, tá ligado? Porque eu gosto de assaltar. E além disso, mano, meu último celular explodiu, mano. E eu vou dizer pra ti por que que tu não precisa assaltar. Tem uma breve história de um coveiro que, cansado de todos os dias enterrar dezenas de corpos, ele começou a, em cada cova que ele abria, plantar uma rosa. Segundo ele, onde se perde uma vida, se nasce um novo ser. Por isso, tu não deve assaltar, querido. Olha aí, pô. Então, tá ligado? Ah, mano, papo sério aí, mano. Deixa pra lá, não vou assaltar mais não, firmeza. Tá, refletir aqui, mano. Você tem razão. Aí, dona, pode ficar com o celular aí, perdão, mano. Eu não sei mais o que fazer. Eu respeito a tua dúvida e vim aqui pra te ajudar. Do que tu precisa, Oswaldo de Oliveira? Adenor, eu preciso que você me ajude a transformar o atual elenco do Corinthians em campeão de alguma coisa. Olha, eu vou dizer pra você que isso é impossível. Infelizmente, eu não sou milagreiro e nem muito menos um santo. Eu te desejo sorte e que tu tenha convicção do teu trabalho. Boa sorte, um grande abraço, Adenor. Adenor, a lenda. Sensacional. Olha, talvez resolve tenha sido, tudo, mas isso tenha sido não. Um dos melhores quadros já apresentados aqui na isso rádio. Não. E obrigado, Domênico. Apesar de você ter feito uma zoeira com o Tite, esse quadro mereceria um prêmio. Mas o Tite é como se fosse um santo mesmo, cara. Não, inspirado na sua brincadeira do semideus, a gente criou um super-herói. Super-herói. Com o Bernardo e com o Bruno Bittencourt. O Tite é monstro, cara. Você ama o Tite também, estranha? Eu, amar é uma palavra muito forte, né? Mas, porque agora ele tá bem, daqui a pouco pode não estar mais. Mas gosto muito do trabalho do Tite, da forma que ele trabalha. O Tite é muito paizão, né? Ele traz as pessoas muito pra ele. O que ele tá fazendo na seleção brasileira é bem legal. Que mudança, né? Demais. Agora vai ter um jogo muito importante, né? Brasil e Argentina é meio que assim, uma... Você sabe que se perde da Argentina, o pessoal fala... Começa, sempre tem aquela pessoa... Aí já torce o nariz, né? Aí fala já assim, mas será que é porque os outros times eram mais fáceis e tal? Agora a Argentina... Mas vou... eu não sou... Aí a Argentina em crise, o Brasil bem, a receita é pro Brasil perder da Argentina, né? Não, mas não vai, o Brasil vai ganhar. Não, mas não é a receita, tá tudo errado lá e tudo certo. Quero que o Balsa se ferre, cara. Vai pro inferno do mundo do futebol. Concordo contigo, quero que o Balsa se ferre. Se ferre. E o Oswaldo, você tá gostando? Eu já não gostava do Oswaldo quando ele tava lá no Palmeiras. Meu, o Oswaldo é o melhor treinador, amigo. Meu, se eu sou o Guardiola, eu venho aprender com o Oswaldinho, amigo. Se sou eu... Eu não me esqueço da entrevista que o Oswaldo deu depois de um jogo do Palmeiras, que um torcedor ficou se esgoelando, pedindo pra ele colocar o Gabriel Jesus. Gabriel! E ele ficou bravo! Gabriel! Como é que seja, justiça seja feita? É. O Gabriel aqui... Fala, avó. Seja, avó. Seja, o Gabriel tava começando também. Não, também não foi tão horrível o que ele fez. Não é o Gabriel de hoje. Ele tinha 16 anos, pra 16. Novinho. Ó, mande sua mensagem através do nosso WhatsApp, 94-353-0150. 94-353-0150. Faça aqui como a Kátia, que mandou a mensagem dela através do WhatsApp. Ô, beija, viado, ô, beija, balde. Sabe por que balde? Porque quando não cai de boca, cai de bunda. Ah, menina! O Magnão do Parque América. E por sinal, quando eu te pegar, Benja, eu vou te dar um couro, porque meu marido sente um tesão enorme por você. O que é isso, menina? Nossa, não, peraí. Põe de novo. Não é possível. Isso aqui merece um replay, gente. Isso é confissão de amor, trio amoroso. Engraçado, né? Engraçado que eu que sou o balde. Balde é o marido dela, então. Não sei. Você sabe que quem gosta, no olhar, reconhece o outro lado. Ô, balde é osso. Fechou a cortina da sala e chamou, hein, velho. É, olha aí. Ô, beija, viado, ô, beija, balde. Sabe por que balde? Porque quando não cai de boca, cai de bunda. Aqui é a Kátia, esposa do Vagnão do Parque América. Vagnão, e por sinal, velho, quando eu te pegar, Benja, eu vou te dar um couro, porque meu marido sente um tesão enorme por você. Que isso? Cara, o cara deve gostar muito de você. Lembra do Vagnão, velho? Pra própria esposa dele reconhecer que ele tem tesão por você, Benja. Que é vocês três na sala, velho. Veja, como vendo. É ser desejado por homens? Pô, ainda mais Vagnão, velho. Vagnão. Você é Vagninho, né, meu? Não, Vagnão, é. Ah, obrigado, mas tô fora. Mas segundo o mano, é o dedo do cara, é o churros, velho. É o churros. Vai, velho. Vai que é sua, Benjamin. Que coisa, hein? Ah, meu Deus do céu. E eu perdendo o tempo. Você, Benjamin, que presentão de aniversário. Não, e eu fazendo o quadro de humor, a mulher faz rir muito mais fácil, né? Eu desisto. Não desista, não. Isso é muito bom também. Não desista, obrigado, nunca, bebê. Velho. Ó, vamos falar agora de fricô, né, aniversariante? Olha, eu queria desabafar. Posso desabafar? Tô falando sério. É essa invenção é sensacional. Porque eu descobri que dá pra ir pro banheiro, dá pra você ir no banheiro fazer o número 2 sem se preocupar com o cheiro. Porque às vezes é constrangedor, né? Você vai na casa de um amigo, você tá na casa da tua namorada, você tá, às vezes você tem uma reunião e precisa ir no banheiro, pô, aí fica todo mundo olhando, depois entra alguém no banheiro e fica, pô, que é isso, né? Então, olha, agora esse tipo de problema acabou. É só usar fricô, amigo. Esse negócio é mágico. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de fazer o número 2 e ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E olha, funciona mesmo. Eu tenho na minha mochila, onde eu vou viajar, vou para um hotel, ou às vezes em algum banheiro, agora eu tô numa reunião, caramba, eu uso o meu fricô. Verdade. Fricô para você fazer teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Vai lá, compra na farmácia, nas melhores farmácias de São Paulo, você acha? Ou você pode comprar pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. É fricô, amigo! É fricô, é isso mesmo, Narigodô. Vamos lá, mais ouvintes no 3284-7097. Hoje só ouvintes virgens, tá bom? Liga aí, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse HDI.com.br. Também Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Toca, Asdrubal! No bar de Ribeirão Preto, vi com meus olhos essa passagem. Olha, quando ele, champanha corria rodo, nas ar da roda da Gran Finale. Esse é lá mesmo, daqui. Ah, esse aí é, hein? Seis horas da tarde e eu como em Santa Isabel, velho. 6 horas da tarde, fumaça na chaminé. É, sobe a fumacinha. Opa, quem é? Niseta Barroso, você não tem aí, pô. Ô, Davi, tudo bem? Tudo jóia. Davi do quê? Pô, até que enfim consegui falar nessa merda, cara. Ô, você tá louco? Ô, menina, você tá louco, velho? Aqui não é merda, não, pô, você tá louco? Como assim? É que eu tô meio empolgado, né? Mas vai ser campeão. Calma, calma. Aí tinha que ser mesmo. É, porco. Você se empolgou. Calma, velho. Manda teu nome completo. Davi Torres. Quantos anos, Davi? 35. 3.5 RG número 2. É, cuidado pro cavalo não derrubar você, hein, velho. Não, esse ano tá tranquilo. Então vai. E o bairro? Sou da Casa Verde, Domingo. Opa, é nóis. Aí é nóis, né? Aí é nóis, eu. Aí é nóis, eu, você não, e eu. Eu, você, aí já foi você. Não, mas é coisa. Já morou lá. Mas quem morou lá nunca deixa de ser. É, Casa com Verde. Certeza. Ou seja, fala pro Andréas pagar o estádio lá, hein? Fala pra quem? O Andréas. Andréas? O do Sepultura? Sabe o Andréas, nem o nome do cara, mano. Nossa. É Andrés. É, esse aí, o cara mijada lá. Sabe nem como o nome assim, do cara, velho. É o nosso cego mesmo. Já viu que o nível aí, ó, é lá pra baixo. Olha, olha o respeito. Ó, tá abaixo do capacho, velho. Ô, mano, não esquenta, não. Nossa senhora, Jesus. É, aguenta aí, Domingo. Vai lá, você. Dodô. Meus pêsames, Domingo. E aí, meu velho? Tudo bom, Dodô? Tudo bom, tranquilo, cara? E aí, tá animado aí pro final do campeonato? Com certeza, não, com não. Certeza. É o seguinte. Ele tá triste. Bela pergunta. É, o Palmeiras agora tem 3 jogos em casa dos últimos 6, né? 3 fora, 3 jogos em casa e 3 fora. 3 dentro, 3 fora era um jogo de rua. É verdade, lembra, mano? Lembra. Era legal jogar 3 dentro, 3 fora. E gol de cabeça eliminava. É verdade. Né? E pro jogo do Santos, Dodô, o que você acha? Então, cara, é o jogo. São várias perguntas, entendeu? Eu venho falando desde o começo do. Não desde o começo do campeonato, não, mas desde a virada do retorno, que o Palmeiras tinha uma vantagem, né? Com relação ao Flamengo, e foi mantida a vantagem até agora, Eu acho que tem dois jogos que vão definir o campeonato, na minha modesta opinião. Esse é o primeiro. Eu acho é que o Santos lá, fora. Não, depende do que acontecer no outro jogo também, né? Porque muita gente, a gente tá se esquecendo. Olha, eu acho que o Flamengo é um time que não chega mais no Palmeiras, eu acho. Eu acho que o Flamengo não. O problema do Palmeiras não é, e sempre falei aqui desde o começo, mano. É o Galo. É o Galo. Porque o Galo, se vencer o Atlético Mineiro, RG, e o Palmeiras perder do Santos, o Galo fica a 5 pontos do Palmeiras, mano. Só que o Galo pega o Palmeiras em casa. Ele pode diminuir pra 2 pontos essa diferença, cara. Entendeu? Eu sei que eu tô. Eu tenho que tentar ser o mais pessimista possível, pra, né? E depois tentar ser o mais otimista possível. O mais otimista é que o Palmeiras vença o Santos e o outro jogo empate. Não, empate. Aí, beleza. Tá bom, aí bicho, é difícil, aí a coisa degringola pra todo mundo. É, eu acho que. Mas, se o Palmeiras. Ah, se acontecer isso, pra mim é campeão. Aí, porque aí abriria certo? O quê? 8? É. Não, 8 do Flamengo. Então, mas o Flamengo empatando vai. Sim. E 10 do Galo. A 62, o Palmeiras vai a 70. O Galo tá com 59, mas, ó, iria é pra 60, entendeu? É difícil acontecer isso. É difícil acontecer. Mas não é impossível o Flamengo empatar com o Atlético, hein? Não é impossível. Porque é um jogo parelho. Vocês ganharam do Santos, é assim. É um jogo parelho, RG. Eu acho que é um jogo propício. É um jogo propício pra cara de empate. Palmeiras e Santos é um jogo com cara de empate, na minha opinião. É um jogo que o Santos vem com vontade de ganhar. O Palmeiras também não vai querer perder, mas nem ferrando pros caras. Ah, e os últimos amigo... jogos nesse ano contra Palmeiras e Santos vem dando tudo empate, o cara. Amigo Nery disse, o André Nery disse que o Lucha ficou 30 minutos conversando com o Vinícius no campo. Eu acho que o Vinícius mesmo. Joga. Que Lucha, é o Cuca. É o Luca. Eu acho que joga. É, vamos aguardar, né? Agora o Palmeiras... E o Roger Guedes, volta ou não volta? Por que ele não jogou o último, hein? Não entendi. Tá lá no banco? Eu, honestamente, eu colocaria o Roger pra jogar esse jogo aí. É, estranho, né? Eu colocaria o Roger. Eu não entraria com a Leone, não. Eu acho que premiaram um jogador que errou no último jogo. Não é também... É que na hora, no momento, você fica muito nervoso. Mas com ele não foi ele mal, fez. Não, viu? Mas também a gente tem que lembrar de algumas coisas que foram feitas pelo Alione. O ano passado... Então, esse Barros, ele não, tudo bem. Logo, hein? Mas o ano passado, o Alione... O Palmeiras foi campeão na Copa do Brasil, RG... E, se não me engano, foi contra o Internacional. Sim. O jogo tava 2-2, o Palmeiras precisava vencer o jogo. Ele a Leone levantou a bola na cabeça do... Andrés, não era o Andrés? Andrés Croto. É, isso aí, Giroto. Giroto. E ele fez o gol da vitória do Palmeiras. Então, foi. Até assim, ele ajudou, de certa forma, também o Palmeiras a chegar numa final e ser campeão. Aí ele errou. É óbvio, errou. Todo mundo erra. É, eu fiquei muito chateado com a Leone, mas também mas errou no campeonato que podia errar também. É, também, né? A torcida do Atlético tá fazendo uma conta. É, nos próximos 3 jogos do Palmeiras, o Palmeiras perder do Santos, empatar com o Inter, e aí tem um confronto com o Atlético. Se numa dessa, perde do Atlético. E o Atlético vence seus 3 próximos jogos, que é contra o Flamengo, o Curitiba e o Palmeiras, daria já empate. Já daria empate. Mas o Palmeiras tem vitória a mais, ó. Então, mas... Deixa eu dar uma olhada aí, mano. Porque aí o Palmeiras ficaria sem vitórias. O Palmeiras tem 20 vitórias. Eles duas vitórias. O Palmeiras tem... a mais. Empataria. Mas na conta deles, o América também. Mas o saldo do Palmeiras é bem melhor do que o do Flamengo. Então, e do que mas Atlético. Se o Palmeiras perder esses 3 jogos, o saldo pode diminuir. Dependendo de como o Atlético vencer, o saldo pode aumentar. De diferença. Não, mas imagina em termos de pontuação e número de vitórias. Aí a coisa complica. Aí já fica um negócio complicado. Aí o Palmeiras pega o Botafogo em casa, Chapecoense em casa e Vitória fora. Eu não lembro Atlético. Mas aí tem que combinar com todo mundo, né? Mas é uma situação que a torcida do Atlético tá fazendo essa suposição. Sim, pra tentar. Não, mas já... suposições elas são válidas. Porque o Atlético ele tem confronto direto aí, tanto contra Flamengo, o Palmeiras quanto o Flamengo. E também. A chance do Atlético é esse jogo aí, mano. Pra passar na frente, pra poder próximo... ele depender mais dele do que do. Joguinho do Galo, Dudu, eu acho que até seria uma boa o Flamengo ganhar, hein? O próximo é o Flamengo, né? Não, acho o Flamengo não. Ganhar é ruim pra nós. O Flamengo tá muito na frente. Então, mas eles vão pegar a bota não, ainda, Dudu. Aí é o seguinte, pro Palmeiras o bom é o empate ou a vitória do Atlético, por incrível que pareça. Porque o Palmeiras, vitória do Flamengo. Mas porque o Palmeiras depende dele, cara. Ele contra o Atlético Mineiro, ele pode empatar o jogo lá também e ficar na frente dos caras, cara. Entendeu? O Galo só pega a baba. É. Mas o que eu falo, eu não podia ter perdido do Galo aqui em casa, viu? É. Pelo menos um empate. Ah, mas jogo tem 6 pontos, gente. Vocês estão loucos. Não, são 8 pontos. Só tô dizendo. Bom, eu escuto vocês há muito tempo, é um prazer, pode. Hein? É um prazer, ô Norberto. A avó te ama, viu, meu amor? É Davi, porra. Davi, porra. Beijo, viu, meu amor? Ó, manda um abraço pra galera do Bar do Justo e pro Porte de França. Porte de quê, meu? Porte de França, ali em Santana, ali na Brasileira. Esse cara tá esquisito. O que é isso? É entrega de alguma coisa, meu? Ô, Domênico. Então tá bom, velho. Fala tá com esse cara aí, meu. Esse cara é suspeito. Oh, obrigado, velho. Tá certo. Um abração. Valeu, obrigado, cara. Tchau, um abraço. Querido. Valeu, tudo tchau. De bom. É isso aí. É sem parar agora? É. Próximo ouvinte, é isso? Não, não. Cadê o nosso querido Bá? Ô, Bá. Ô, Bá. Bá. Ô, Bá. Ô, Bá. Tá bom. Ah, tamo os dois no banheiro. É... Sombra e Bá. Peguei, meninas. Foram descarregar, né, gostosa? Sem parar ou sombra? Não, sem não, parar. Não, não é sem parar, não. Não, não é momento sem parar, não, imagina. Sem parar hoje é pedágio. Sem parar hoje é pedágio. Aliás, a gente já pode convocar o Motinha, né, pra falar lá no pedágio sem parar, não é mesmo? Estádio 97, aqui na Energia 97 FM, tem o oferecimento do Extra. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs pra você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, hein? Sabe por quê? Que amanhã é dia de jogo. É isso aí. É dia de chamar os amigos e a família para sua casa, tomar uma Brahma bem gelada e ver seu time dar show de bola. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. Mas e você? Hein? É hora de fazer as compras, organizar a torcida. E para isso não pode faltar Brahma. Presta atenção. O Extra Gol tem ofertas imbatíveis para você curtir o futebol com seus amigos e a família. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Brahma, o Extra é o dono da bola. Então você já sabe, hein? Você já sabe, hein? Escale Brahma para sua torcida e comemore. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. Bebê, só com moderação. Temos mensagens aqui através do nosso WhatsApp. Vamos lá. No oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Boa noite, rapaziada. Wesley de Guarulhos, palmeirense. Minha pergunta vai pro Domênico. Domênico, imaginando que o Palmeiras seja campeão brasileiro, na última rodada o Fernando Prass tendo condições de jogo, você acha que o Cuca deveria deixar o Fernando Prass no gol ou o Jailson? Por merecimento aí nesse segundo turno. Ter feito as partidas que ele fez. Abraço a todos aí. Ótimo. Olha, o Domênico problema. Saiu do estúdio rapidinho, suspeito que tenha sido uma dor de barriga violenta. E eu falei pro Bala, dá dois fricô pra ele. Duas caixas, quer dizer? É. Ah, é bravo, hein? Bravo. É louco. Mano, você quer responder pelo Domênico? Então, já analisando o que o Domênico pensa, ele não curte muito o Fernando Prass. Então, acho que ele deveria optar aí pelo Jailson na continuidade do Campeonato Brasileiro. Aliás, hein, Domênico, depois que surgiu o Jailson, tá nem aí pro Praz, né? E digo mais, Sombra, eu sempre bati nessa tecla... Falou que o Domênico falou que ídolo pra ele é descartável. Mas eu sempre bati nessa tecla, Sombra. Até, inclusive, eu uso esse exemplo pro próprio Corinthians. Uhum. O Jailson, pelo Campeonato Brasileiro que ele tá fazendo, eu acho que até injustiça. Mesmo que o Fernando Praz tivesse 100%, ele retornar agora. O Jailson ganhou a posição no campo. Por mais que ele tenha aproveitado o momento de contusão do Fernando Praz, mas é um goleiro que tá jogando e tá salvando o Palmeiras. Até inclusive em termos de aproveitamento, o Jailson, em termos de números, ele não tá tão distante do Fernando Praz, mas o aproveitamento dele é melhor. O Fernando Praz, comparado com os jogos que o Jailson fez e os jogos do Fernando Praz no Campeonato Brasileiro, o aproveitamento do Jailson ainda é melhor que o do Praz. Ele já tem passou, mais defesas, né? Difíceis o Praz por que jogo. Voltou a treinar, né? Sim, mas o Jailson ele tem mais defesas difíceis por jogo, o percentual. Ele tem menos gols sofridos. Você sabe quem é o goleiro que tem o maior número de defesas difíceis no campeonato? Acho que o Vanderlei dos Santos. Denis. Denis é o dono do maior número de defesas difíceis do campeonato. É que a bola vai muito nele. É, velho. Mas isso também é relativo, velho. Tem muito goleiro que faz pressão, velho. Lembra o Ronaldo? O Ronaldo era um monstro no gol, mas fazia muito pressão. Ah, não, mas ele é uma bola de encaixar facinho, ele se colocava de lado pra fazer uma ponte. Sim. Para. A bola em cima dele, ele virava de lado pra fazer uma ponte. O Ronaldo era da hora, pegava aquele muito. Felipe fazia isso, lembra? Do, também, né? Também. Nossa, era um tal de pular. Ah, é verdade. O Felipe fazia ponte e panelinha. É porque ele sabia fazer melhor. Pulava pra todo lado, velho. Vamos lá, mais mensagens no nosso WhatsApp. Oi, beija, é a Ana, corintiana da Vila Alpina. Eu tenho que falar uma coisa pra ti. Um feliz aniversário, porque você é demais. Escuta só, você aí. É o verdadeiro pacotinho melhor, completo. Ó. Bonito, inteligente e cheio da grana. Toda aí. Mulher. O pacotinho. Viu, Kit? O pacotinho, Olha o pacotinho. Pacotinho, ó. Ana, obrigado. Viúva, eu sou... Olha, só um monte de grana que eu não tenho, não. Ô, isso é marketing. Pacotinho? É pacotinho! Pacotinho? O que você prefere, sacotinho ou balde? Não, pacotinho. Pacotinho. Velho. Pacotinho. Estranho aí, Benja. Pacotinho. Pacotinho fica mais bonitinho. Pacotinho. Balde, olha, estranho. Acho que é um pacotinho. Pacotinho. E pacotinho, literalmente, né? É. Falou um pacotão. Muito falou bom. Falou o cara que entende pacotinho. Mais mensagens no nosso WhatsApp. É, rapaziada do estádio. Que é o Léo Gil que tá falando. Oh. Meu medo era o Mano ser algum diretor do São Paulo. Que na fase que o meu time tá, ele ia querer juntar o título do Ramon de Carranza com o Tereza Herrera e ia virar tudo mundial. Ia fazer terceira camisa todo ano, que nem o Palmeiras faz. Pelo amor de Deus, mano, tá falando muita besteira hoje. Dá uma segurada aí, João. Um abraço aí. João. Vamos Sombra. Primeira coisa, eu vou responder pro adolescente, RG. Segura aí, João. O que você tem contra os adolescentes? Não, esse adolescente que você vê, RG, que ele tá naquela fase de troca de voz. Então ele tá tentando falar grosso e fica... Então, vou falar com o mano. Porque ele tá com medo de dar aquela desafinada, sabe? Aquela vitrola quando passa agulha no disco. Você fala, Então, é o medo que o cara tem. Segundo, quem faz esse tipo de conduta aí não sou eu. Não sou eu que gosto de querer unificar títulos, não sou eu que começam a juntar títulos falando que é mundial. Tem outros diretores que são adeptos a essa ideologia, não é a minha. Ô, mano. Diga. Não sei se é da sua ideologia ou não, mas assim, a produção trouxe a informação. Saiu em abril desse ano aí, que o Corinthians confirmou no balanço que cedeu parte do terreno do Parque São Jorge como garantia dos empréstimos para a construção da arena. Então, mas quais partes do terreno? Para obter financiamento do BNDES, o clube deixou à disposição na Caixa Econômica Federal a hipoteca de sua sede na Zona Leste. O próprio terreno do estádio também está no contrato como garantia. Ou seja, é o terreno do estádio e Parque São Jorge. Então, é uma parte do Parque São Jorge, mas vamos ver se é a parte que importa. Qual que é a parte? Você tem aí? No... Não, eles não falam. Quem falou isso? É o Globo Esporte. De acordo com o balanço aqui. Corinthians confirmou em seu balanço, publicado no sábado, isso foi em abril deste ano, que cedeu parte do terreno do Parque São Jorge como garantia dos empréstimos para a construção da arena, para obter financiamento do BNDES, e o próprio terreno do estádio também está posto no contrato como garantia. Então precisa ver qual que é a parte do terreno do Parque São Jorge. Mas é que tá tem uma parte boa e uma parte ruim, é isso? Então minha fonte não, é ruim. Tem uma parte que a... O que sua fonte tinha dito, Benja? É outra coisa aí. O que é? Fala. A fonte diz que se ferrar, esse pagamento tem que sobrar tudo pro Odebrecht. É da onde já tá a sua ferrada. Fonte, né? Tudo. Da onde é a sua fonte? Que já tá ferrada. Em Lindóia. É do dog, né? É uma piada com água, né? É uma situação que só o tempo dirá o que vai acontecer. Mas, sinceramente, cara, eu não gostaria que fosse assim, Sombra, mas no Brasil a gente já viu tanta coisa que terminou em pizza, cara. Mas se Deus quiser não vai terminar não, né, mano? Só porque é anti-Corinthians, né? Tá ligado, Su. Não, tudo que envolve o que tem de errado no país tem que ser consertado. Tô ligado. Agora, só porque é o Corinthians tem que terminar em pizza? Não, eu sou a favor que se apoie tudo, independente do seu Corinthians. Não tô dizendo que o Juvenal foi um exemplo de presidente, mas ele, quando aconteceu toda a confirmação do estádio do Corinthians, não sei se você lembra, Benjamin, que o Juvenal falou assim, quem viver, verá. O tempo é senhor da razão. Olha, que o Juvenal não... teve os seus acertos e erros. Não tô querendo dizer aqui que o Juvenal agora é que ele é muito culpado de muito do que tá acontecendo hoje no São Paulo. Mas ele foi um cara que previu isso aí, né? Mas se Deus quiser, o Corinthians vai conseguir pagar esse 1.200 aí. Quando a frase já começa, se Deus quiser, porque. Igual, por exemplo, a mim. Imagine. A mim? A mim. Espiridão a mim. A Minkader. Aquele careca lá? A Minkader. Ué, mas queria que eu dissesse o quê? Igual a eu. Não, tá errado. Igual a mim. Se eu tiver que comprar hoje, por exemplo, um apartamento, vou ligar lá pro Rafa. Fala aí, Rafa, é nóis. Rafa Horn? Sim. Fala aí, Rafa, tamo junto, hein, mano. Aquele preço. Aí chega lá e manda os boletos lá. Vai chegar um boleto parecendo aquele calhamaço de folha sulfite. Mas deixa eu falar só um negócio pra você antes de você continuar. O Rafa Horn vai mandar analisar o seu crédito, amigo. Se não tiver como pagar... Meu crédito, Paquito, a comprovação de renda, eu vou falar assim, ó. Ele vai falar pra você, mano, olha, nesse exato momento não dá. Duvido, porque colônia é colônia, Paquito. O bagulho é o seguinte, o cara vai apresentar... É pior! Não é não. Ele vai falar, mano, é comprovação de renda. Eu já mando uma foto do Benja fazendo um joinha. O estádio foi colônia pra colônia também. Já manda uma dessa pro cara, RG. Um joinha do Benja. Aí já tá ligado que tem fundo. Aí o bagulho é o seguinte, o Benja vai ser, por exemplo, o meu fiador. O que ele tem hoje, cara? Aí eu vou chegar assombrar. Tá turbinado. Aí eu vou chegar lá pra comprar um AP. Mano, ninguém paga um AP à vista. É mó treta. Ninguém consegue fazer isso. Não. Então eu vou chegar lá e vou falar pro cara. Falar aí, Rafa. O bagulho é o seguinte, vou pagar aqui um percentual, o resto eu vou financiar. Se Deus quiser, eu vou pagar tudo no final. A intenção é essa. Mas banco não combina muito com a palavra se Deus quiser. Se você falar pra mim, olha, se Deus quiser, eu vou pagar, eu falar, já deixa aqui que você não vai pagar. Velho. Banco geralmente fala assim, olha, tá bom que ele queira. Tá duvidando da minha boa fé? Lógico. Tá duvidando da minha boa fé? Se Deus quiser. Muitas coisas estão atreladas ao pagamento do imóvel, velho. O cara continuar no emprego. Pior que tudo. Não é má fé, velho. Pior que essa conta de Deus é grande, porque tudo é na conta dele. Olha, tadinho de Deus. Mas quem mandou ele inventar o mundo? Inventou o mundo. Vamos lá falar com o Motinha? Vamos falar com o Mota? Nem tudo que ele inventou é bacana. Ô, Motinha, figura aprazível do Estádio 97. Boa, hein, Benja? Boa noite, chefinho. Tudo bem, Motinha? Tudo ótimo. Estamos aqui no pedágio Estádio 97 sem parar, né? Então, como o senhor falou aí, vamos começar daquele jeito, né? Vamos lá. Ô, Motinha. Não atrapalha, ele não consegue. Meu Deus do céu. Você cortou ele, agora ele vai começar tudo de novo? De novo, Motinha. Você não pode cortar no meio, velho. Igual que você vai fazer número 2 aí. Cortou no meio, ferrou. É. De novo, Motinha. Vamos lá. Sem atrapalhar, vai. Oi. Pois não. Meu Deus. Eu falei. Tá bom, desculpa. Você tinha razão. Foi, RG, viu? Você tinha razão. Mota, você tá atrapalhando. O que que foi, RG? Vai, Motinha, segue. Mota, faz o que você tem pra fazer, vai. Então vamos lá, vou cantar parabéns pro Benja, não era isso que você ia falar? Era isso, né? Não, tem que cantar parabéns. Então, vou cantar parabéns. Então vamos lá. Parabéns pra você, nessa nota querida. Ele pediu pra você parar, mano. Felicidade, muitos anos de vida. Nossa, que falso que você foi, Benjamin. Ô, eu Mota, não, Mota. Ele. Foi falso, não foi, você não foi um canto sincero, né? Não foi. Agora eu vi sinceridade, agora. Ué, eu não falo, são os ouvintes, não sou eu. Ô, Matinha, então vamos conversar com as pessoas que estão aí pro pedágio sem parar, não é mesmo? Sim, vamos lá. Qual é seu nome? Roberto. Palmeiras, campeão! Vou falar com o Dodô. E aí, Dodô? Dodô não tá no estúdio. Ô, Mota! Oi! Oi! Oi! Vamos conversar então, com o pessoal aí, Mota? Tá bom, então. Oi, e aí, você acha que o Palmeiras vai ter algum risco do Flamengo ganhar? Ou não? Só vai dar Palmeiras. O Flamengo vai ficar lá pra baixo ainda, não vai nem chegar em segundo. Aqui é Palmeiras, campeão, já era! Ô, manda lá. Chupa, mano! Vou buscar seu pai no bar, ô. Próximo. Qual é o seu nome? Nosso pra quem? Sou palmeirense. E aí, tá com medo? Tá com medo? Fala que ainda não é campeão, você tá com a faixa. E aí, Dodô? É nosso, irmão. Somos campeão e assim, a faixa é nossa, parceiro. Campeão. Um abraço aí pra todo mundo. Um chupa aí pro mano, que é firmeza total, mano. Você tá na hora, cara, beleza? Obrigado, irmão. Tamo Isso junto. Isso aí. É nóis. Valeu. E um abraço, um salve especial pro grupo do Zap aí, Força Palestra, se estiver ouvindo. E para todos os taxistas aí que tiver na praça aí, um salve para todo mundo aí, especialmente os palmeirenses. É nóis, Cazé. Fechou. Alô, próximo. Qual é o seu nome? Meu Jefferson. Posso para quem? Tricolor. Tricolor. Que ano difícil, hein, Tricolor? E agora? Mas agora tá tranquilo. Pensando no ano que tem. Eu acho que vai... É nóis, não tem jeito não. Não tem... Agora chega dos caras ganhar. Agora é nóis, agora é nossa vez. Você gostava do Rogério como tempo? Bom, acho que não é a hora ainda, né? Mas, a gente vai ter que ser, né? Manda abraço, então. Bom, um abraço pra vocês todos aí, pro Rude, Zé, chupa, mano! Valeu, mano! Ah, pro inferno. Nossa, aqui, vamos lá. Qual é o seu nome? Herbert. Nossa, pra quê? Tricolor! Tricolor. Esse ano não deu, tá difícil. Ano que vem, o que você mudaria no São Paulo? Mudaria tudo, principalmente a diretoria. Tem que ser de cima pra baixo. Técnico, não sei. Eu apostaria no Vanderlei. Mas tem muito São Paulino que torce na linha. É isso aí, vamos mandar pra lá. Dá um abraço aí pro Leandro, pro Jefferson do Prime. E chupa, mano! Próximo, qual é seu nome? Murilo. São Paulo. Quem é o nosso técnico do ano que vem? Ah, pode ser o Rogério Ceni. Acreditaria no Rogério Ceni, ia se queimar? Não sei. Tem que ver como que ele vai ser no campo. Mas apostaria? Apostaria. Então tá bom, manda um abraço. Abraço pessoal da Skeletec e chupa, mano. Ah, pro inferno, vai doar sangue. Próximo, qual é seu nome? Adivor. Mas pra quem? Almeida. E aí? Já é campeão? Oh, com certeza, tá sem nossa. Chupa Flamengo e chupa o Lula. Boa, próximo, rapidinho. Médio. São Paulo. E aí, São Paulinho? Esse ano não deu. Quem? É ele que tem nosso técnico. Ó, tá difícil aí escolher um técnico, viu? Mas Luxemburgo, olha que tá fora, viu? Manda pra... Um abraço aí pra todos os São Paulinos aí, principalmente pros meus manos aí. Chupa o Lula, mano! Nome, time e abraço agora, vai rapidinho. Vamos lá. É, meu nome é Yannick, sou aqui da ZL e sou palmeirense. Então, um grande abraço, vocês são feras aí. E chupa o Lula! Próximo. Mano, palmeirense todo. Abraço, Dodô! Chupa o Lula! Pronto, próximo. Marcos, corintiano, sou da ZL. Fala todo mundo do estádio aí. Vai, Corinthians. Vai, próximo aqui, vai. Pra acabar mais dois. Rapidinho, vamos. Vai ser o nosso. Fábio, segura da tua pé. Um forte abraço aí pra todos. Benjamin, um feliz aniversário pra você. Muitos anos de vida e muita saúde e paz pra todos vocês. Obrigado. Forte abraço. Alô, próximo. Vai ser o nosso. Rodrigo Nobre, palmeirense. Guaranazes. Palmeiras campeão. Parabéns, Benja. Rude Modinha e chupa mano, não. Ah, é pro inferno. Cada mala, velho. Meu nome é Jason, sou São Paulino. Jason? Ai, Jason. Jason. É, parabéns, beijo aí, todo o pessoal da mesa. Vocês são impagáveis, mano. Ouço vocês há muito Valeu. Tempo. Valeu. Falou, Aninho. Tem que pedala, mano. Ai, Jason, sai do armário, sai da tumba. Então acabou aqui Preso. O pedal de estádio 97 sem parar. Então tá bom, Mota. Valeu. Muito obrigado pela sua participação aí, viu? O Sem Parar agora funciona com único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Não deixe. Olha, se você ainda tem as caixinhas do Sem Parar, troque já pelo novo adesivo do Sem Parar. E você vai continuar com toda a comodidade e tranquilidade que o Sem Parar já tem. Mas agora o seu carro vai ficar mais bacana. E vem tudo numa conta só em até 30 dias. Sabe como faz para trocar o seu Sem Parar caixinha pelo adesivo? Fácil! Vai lá no seu celular, baixa o aplicativo do Sem Parar agora mesmo e encontre a loja mais próxima. Você também pode encontrar no site semparar.com.br. Isso é o Sem Parar. Moderno, está sempre à frente, é uma mão na roda na vida da gente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Fala, velho. Aí o ônibus. Agora você pode falar. Aí o ônibus para em frente à sede de um clube grande de São Paulo. 12 detentos da Fundação. 12 detentos! Descem para visitar, foram levados lá para visitar. Rendem todos os seguranças e 9 fogem, cara. Só o Brasil acontece isso. Peraí, não entendi. Conta de novo isso aí. 12 detentos foram levados da Fundação Casa Menores para conhecer a sede do Corinthians. Ah, eles eram da Fundação Casa e foram conhecer a sede do Corinthians. Foram levados com autorização para conhecer a sede. Chegando lá, conheceram, tá bom. Renderam os seguranças do Parque São Jorge e caíram no mundo, velho. Só no Brasil acontecem essas coisas? É, mas são... Quantos detentos? 12! 12 detentos, que absurdo! E 9 caíram no mundo. 12! Olha, banada de sugerir visita aqui, hein? Nada de sugerir visita. Achei os caras todos segurando o Benja pela garganta. Eu? O meu sonho é dar entrevista pro Benja, lá no Papo com o Benja. 12 minutos de entrevista. 12! Me leva, vai! Não, mas ó, poderia ser no Corinthians em qualquer. Eu digo, é uma piada, cara. Isso é uma piada. É uma... Não, poderia ser em qualquer lugar. É, né? Imagina, caso foi preconceituoso agora, hein? Tem cabimento. É pra variar. Precisa atacar o mano só porque ele tá doido. Mais um anti na mídia. Preconceituoso. Aí quando eu falo. Pelo menos aqui, a gente sabe quem são as verdadeiras pessoas. A gente vê as máscaras caindo. Agora tem um monte de jornalistazinho por aí, que os caras, tipo, se escondem atrás de uma faceta de bom moço e só prejudicam o Corinthians, cara. Ah, normal. Para com essa bobagem. É. Fala aí, Benjamin, o Benjamin direto aí fala isso pra mim. Fala, eu não falo nada. Você fala não. Isso, Benjamin? Fala, fala assim. Ah, duvido. Ele tá falando uma grande bobagem. Duvido que o Benjamin. Tá pondo palavras na sua boca, Benjamin. Duvido. Eu não falo isso nada, não. Falou sim. Vamos lá. Hoje o mano não tá num dia bom. Não tá num dia bom. Todos os dias são bons, porque amanhã eu não sei se existirá, cara. Ai, meu Deus eu do céu. Eu vi cada dia como se fosse o último. Vamos lá, mais mensagens. Tô no vendo. Nosso WhatsApp. O número 943530150. Boa noite, galera do estádio. Aqui é o Diogo Vieira, corintiano de São Bernardo. Bernardo. Queria fazer uma pergunta aí pro aniversariante do dia, o Benjamin Bach. Ô, Benja, cadê o atacante Gustavo do Corinthians? Ele tá treinando em separado pra poder chegar no nível dos outros, né? E quando o Motinha faz o programa em separado, é porque ele precisa também chegar no nível de vocês? Ele tá meio fora de forma aí nos comentários? Um abraço. Olha, amigo, muito boa o seu comentário, mas vou te responder. É mais fácil o Gustavo ser titular do Corinthians e de repente fazer os gols dele do que a segunda opção. É verdade. E de reconhecer. Mais mensagens no nosso WhatsApp. Esse mano é demais, esse mano. Por mim, só o mano falaria nesse programa, porque igual ele não existe, não. Valeu, mano. Você é impagável. Você é o melhor, você é o melhor. Melhor. Por mim, só você falaria aí. Você é povão, mano. Valeu, irmão. Você é o melhor, mano. Aí, mano. Jardim povão, velho. Esse é o país. Por isso Jardim Caivotas. Por isso que esses caras ganham esses pontos. Porque desculpa, eles acreditam. Não consegui... É, eles acreditam. Ô, irmão, desculpa, eu não consegui ouvir mas seu nome. Você é um bom ator. Porque... Não, não sou ator, não, cara. É... Você é o melhor. Mas vamos queria... pôr de novo aqui, ó. Ó de novo, ó. Esse favor. Mano é demais, esse mano. Por mim, só o mano falaria nesse programa, porque igual ele não existe, não. Valeu, mano. Você é impagável. Você é o melhor, você é o melhor. Melhor. Por mim, só você falaria aí. Você é povão, mano. Por mim. Valeu, galera. Clenilson do Jardim Clenilson, Gaivota. Clenilson, velho. Onde aí. Fica, Benjamin? Jardim Gaivota. Jardim Gaivota, aí, Benjamin. É só ligando, amigo. Jardim Gaivota. Aí, ó, grande Clenilson. Aí, um abraço Clenilson. Pra você. Clenilson. É Clenilson. Clenilson. É. Então, um abração aí pro meu amigo Clenilson aí, sangue Clenilson. Bom. Não, é Clenilson. Clenilson. Benjamin querendo tumultuar o nome do cara aí. Um abraço pro Clenilson aí, parceiro. Valeu pela audiência aí, obrigado pela solidariedade aqui. Eu tô lutando contra o exército de... Já tá passando da hora de você ir pra novela na Globo, velho. Por quê, RG? Ah, você merece. Mas é verdade, cara. Tá merecendo uma novela na Globo, você é protagonista. Cuidado lá. Que tem nego que faz novela aí que tá... Não, mas é verdade. Tá estranho. Tem uma frase aí que é um salmo, pra falar a verdade, que se adequa a mim. Que 1.000 cairão à minha direita, outros 1.000 cairão à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Obrigado, irmão. 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Vamos lá. O Rudy tatuou isso em grego no pescoço. Mais mensagens no nosso WhatsApp. Fala, galera do estádio, que é o William de Boston, palmeirense. Boston. Aí, mano, seu fanfarrão. Se fosse jogar o Palmeiras de hoje contra o Corinthians do ano passado, podia ser até na Arena Lava Jato. Era 3-0 pro Verdão. Chupa, Arena, mano. Arena Lava Jato. Aí, ó, pra você ter uma ideia. É aquilo que eu falei no começo do programa. Vocês ficam rotulando as situações. O Corinthians, mesmo sem ter nada a ver com isso, paga esse pato. Arena, e com relação a você, ô Boston. Porque ele é um Boston, né? Ele tá lá. Negócio seguinte. Ele é de Boston. Não, mas ele é também um. Não, que feio. Boston, um cidadão de Boston. Ué. Aí, mano. Como assim? Frango. Peraí. Cartão amarelo pra você. Peraí, amarelo? Foi tipo Edilson agora. Peraí. Se o cara mora em Boston, ele é um cidadão de Boston. Não, você falou ele é Boston. É. Boston. É. Boston citizen. É, você não fala inglês? Não, mas aqui nós estamos falando em português. Então, olha quem adentrou o estúdio. O negócio é o seguinte, com relação aí ao time do Corinthians do ano passado, desculpa, mas não sai na foto esse timinho sem vergonha que o Palmeiras tem hoje vai ser campeão brasileiro, com o time do Corinthians do ano passado. Aí, vó, brincadeira. Time desse ano do Palmeiras, tá aí, o time do Palmeiras é melhor que o da Galinhada. Aonde? Ó, pra começar o goleiro já. Aonde? Você tá de brincadeira. O Jailton. Tá de brincadeira. Quem é Jailton, velho? Jailton é o Marcos Negro. Marcos Negro. Não dá pra comparar, não sai na foto, né, Paquito? Ah, faz aí o não embate. Sai na foto. Faz não sai embate. Na foto. Você pega aí, quantos jogadores do Palmeiras tem na seleção? Só os dois zagueiros já é melhor. Ó, o Mina tá na seleção colombiana. O pai não sai na foto. O Jesus tá no salvando o Brasil. Não dá, tu fala seleção brasileira. Então. Seleção brasileira. Mina é seleção brasileira, eu sou colombiano, mas ele não pode, senão ele seria. Ele seria do Brasil. Assim eu vou colocar Balbuena e Romero como jogadores selecionados. Tá de brincadeira. Balbuena é horrível. Não sai na foto, gente. Não dá. Fala aí o time do ano passado. O Moisés é melhor que o Renato Augusto. Meu Deus, aí parou a conversa. Quem que é Moisés? Ó. Além de tudo, Moisés bate lateral Moisés pra bom. Área. Moisés bom é o bíblico, mano, que abriu o mar. Ah, que vamos lá. Nada. Vó, mais mensagens vamos aqui, lá. Ó. Abri com ele. Mica, sua safada. Com o Aguinaldinho você dá no couro. Não sei por que você não assume esse namoro. Eu também, eu não gosto. Eu prefiro madeirar ela como amante. É muito madeirar mais gostoso. Ela. É porque amante só vive os momentos gostosos. Né, Bar? Estranha, o que você acha desse vocabulário? Madeirar ela. Madeirar. Tá aprimorando meu vocabulário aqui hoje. Vocês são sensacionais. Pra você que não sabe, madeirar, eu vou explicar o que é madeirar. Quando você pega a pessoa, põe ela nua, pode continuar? Não, melhor não, hein? Não, com não, calma. Deixa calma, com calma. Não, não, você entendeu. É que eu pensei que alguém me acorda. Mas, por exemplo, cortar. O verbo madeirar faz parte do casal Domênico Aguinaldo? Faz, madeirada gostosa. É. Ele, ó, ela está ouvindo agora no carro. Tá ouvindo. Beijo. Pô, ó, vou fazer igual aquele menino fez, tem um documentário do radialista que fazia a mulher ter uma felicidade pelo rádio, já viu isso? Ela fazia... Ah, o Howard Stern, né? É. Domênica, você que está agora no carro, para no acostamento, para, isso, para, vai parando, dá seta, gostosa, isso, para, isso. Agora põe o bumbum no alto-falante. Põe, pois, pra você, Domênica, ó. Bora, velhinho. Bora, velhinho, que tesão, velhinho. Isso, gostosa, mais tarde tem mais. Ai, mais mensagens aqui no nosso WhatsApp, oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Opa, e aí, galera? Alex de São Caetano. É, o Sombra tá falando aí que o Denis é o goleiro que tem mais defesas difíceis no campeonato. Ative isso daí, né? O que é difícil pro Denis, o que é difícil pro Jails. De repente a bola vem no pé do Denis pra ele abaixar, já é uma defesa. É difícil, já conta. Falou, galera. Um abraço e vai, Palmeiras. Ah, olha só. Oh, cara. Esses maldade. Esses Palmeiras têm ciúme até de goleiro. É maldade. O cara foi na maldade agora. Nossa. Vamos lá, mais mensagens. Bem, já vai de carro pra escola. E o Mota vai a pé. Bem, já tem amigos à beça. E o Mota é um mané. Asno demais. É isso aí. Valeu, forte abraço. Vai, Corinthians. Douglas de Pirituba. Ei, Douglas! Sensacional, cara! Ai, meu Deus do céu! Essa música na versão da Sandra de Sá ficou melhor que a original. Sandra de Sá fez versão dessa música? Fez. É o Jaime também. Não, a primeira que eu vi era do Léo Jaime. É dele. É dele. Nossa, quem achei que eu era? Que de abelha. Léo Jaime. Não, Léo Jaime. Léo Jaime. Léo Jaime. Léo Jaime. É isso aí, mande também a sua mensagem, 94-353-0150, é o WhatsApp do Estádio 97, oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra é Gol. Mais ouvintes no ar, 3284-7097, toca Asdrubal! Nesta longa estrada da vida, vou correndo. Essa música é boa pra caramba. Não posso parar. Vai milionário José Rico, né? Aquele feijãozinho na panela de barro. Aquela cor. E o cara cantava com a mão no ouvido, assim, lembra? Era pra no ouvido. É ruizinho. O cara é bom, mano. Aquela palhoça. É milionário José Rico. RG, diga. O feijão fica melhor em que tipo de panela? Segundo os estudiosos, na de inox. De inox? Que as não é de inox, não, RG, na de cobre. Que as outras liberam, todas liberam fragmentos da. Mas isso é bom. O cara quando tá com anemia. Ruim. O cara quando tá com anemia. Faz na panela de ferro. Faz na panela de ferro e acrescenta parafusos dentro do feijão, sabia? É. Oi. Eu queria que você desse 0 a 10 pros meus WhatsApp hoje. 10. Mas se abrisse a internet. O que é isso que você mandou aqui? Tem uns negócios que. Olha. Mas parabéns, não abre aqui, viu? Internet, não, o que? Todo mundo tá normal. Não, o dele não abre essas coisas. É. Você tá louco? A Taizinha colocou o negócio contrário, mano. Na internet não, que não funciona. O dele não abre, não, velho. Se abrir, tá morto. A internet não funciona, velho. Eu sei. Só a tua. Eu sei. É que eu tava fazendo outras coisas, tá pagando conta. É verdade isso aqui, velho? Um pedido obsceno impediu o Neymar de vestir a camisa do Paris Saint-Germain? É isso que aponta a edição do jornal L'Equipe, desta terça-feira, onde é revelada uma inusitada exigência por parte do atleta. Ele teria pedido, segundo o jornal, Jornal francês afirma que staff do jogador do Barcelona pediu que o clube pagasse dívidas fiscais no Brasil no valor de 153 milhões. Velho. Então, caraca, o pai do Neymar negou a acusação, RG, mas o L'Equipe disse que houve sim esse pedido aí para que o Neymar começasse a conversar com o Paris Saint-Germain. Inclusive, ele receberia aí um salário próximo, acho que de 3 milhões de euros por mês. E ele, segundo, né, a matéria do jornal L'Equipe, teria pedido aí a quantia de 45 milhões de euros para poder quitar essa dívida fiscal porque aqui no Brasil. A dívida eles reconhecem, entendeu? Agora, inclusive os bens do Neymar aqui estão bloqueados. Esse lance de se não me engano, acho que a dívida está em conta aqui, Benjamin. É, o que foi bloqueado do Neymar tem aviões, tem imóveis. Se não me engano, acho que em torno de 180 pau. Não sei são se já houve 40, um abatimento da dívida. São 45 milhões de euros, mano. Então, que foi o valor pedido aí pelo, segundo o jornal L'Equipe, pelo pai do Neymar. Mas, sei lá, né, Regina número 2. O pedido tá errado. O pedido tá errado. Agora, se o clube aceitar, velho. Alô? Alô? Quem fala? Leonardo. Leonardo do quê? Leonardo Pereira da Silva. E quantos anos, Leonardo? 30 anos. Aí a RG número 2, o Leonardo Pereira da Silva. A diferença entre nós é clara, né, mano? Qual a diferença entre nós? Eu leio tudo, ele, entendeu? Ele Leonardo, entendeu? Vai, Benjamin, ri no seu aniversário, a piada da RG foi boa. Piada horrível. Mas quem é Leonardo aí são os corintianos, caralho. Aí, ó. Ó, primeiro, o trouxa. Trouxa não. Primeiro, você atacar ataca corintianos aqui, já você tende a não participar mais, porque agora eu tô te atendendo, seu cretino. Trouxa não, como seu cretino. E segundo, o próximo palavrão que você disser aqui, você já pica a mula. Porque nós temos isso, direito, mano? Nós temos direito de falar palavrão, você não. Porque se a gente tiver que explicar com alguém, o Zé sabe onde nos achar. Você, ninguém sabe. Tá? Mas não acha você hoje onde? Não na é Vila Zé. Maria não acha, né? VM, não é o Zé, é o Fernando. Hã? VM, filhão. Ah, tá bom. VM. Oi. Hoje o mano tá muito doido. Deixa ele longe do botão de derrubar o ouvinte aí, por favor. Esse cara não tá falando nada com nada. Tá hoje muito louco. Hoje o bicho tá complicado, velho. Quer ver, ó? Quer ver, ó? Se liga só. Tenta falar alguma coisa. Fala alguma frase aí. Que tipo. Aí. Tenta mais. Vamos lá. Hoje você. É. Mas assim, você não, Paquito, pode fazer isso com o ouvinte. Isso aqui chama-se premonição. Se você quiser continuar participando do programa, trate de agir de acordo com as regras, ou seja, minhas regras. Porque senão a sua ligação tende a cair, velho. É que você não tava percebendo, mas a sua ligação picotou umas 18 vezes enquanto você falava essa frase. Vamos lá, vamos tentar dar continuidade e ver se você captou o recado. Qual o seu bairro? Perus. Aí, Benjamin, lá em Perus. Você gosta, Aguinaldinho? Muito. Mas eu não sou não, você está equivocado. Mas você gosta de cozido, assado? Não, eu cru. Não sou não. Posso responder? Que susto, velho. Eu morava ali no final da RPM. Raimundo Pereira de Magalhães. Você lembra, Paulo Ricardo? Cruzamento com o olhar 43. Aquele assim. E o Benji acertou, o cara? Você mora aí perto da RPM. Mas ele acertou, então? Acertou sim, mas aê, o Benjamin. É pior que cigano. Eu tô dando. Mais um ponto, ó. O Google tá perdendo. O Google tá perdendo um ponto lá. Com... Por isso. Ao invés de colocar o Benjamin pra fazer os negócios lá, os caras colocam a mulher chata lá. O Google podia me comprar, né, então, velho? Podia. Você queria ser comprado pelo Google? Pô, você tá louco. Você tatuaria o Google pra no braço? Pra comprar você, tem que pagar pra quem? Pra Renata? Ah, pode ser pra mim. Pra tua mãe? Pra quem que paga? Não, você não. Você é o produto vendido. Se quiser, eu recebo tranquilamente. Ele é só um objeto. Olha lá o Bar, você viu? O Bar falou, vou junto. Pô, se o Google me comprar... Tem que ir, né, Bar? Fazer parte do kit, segurar lá. Olha, o Google me ofereceu, eu dou 20% de desconto. Segurar o equipamento. Dá 20% você é bandido, porque uma vez eu fui fazer uma reunião lá, e eu postei no nosso grupo, você ficou me zoando 2 anos disso. Não, porque aquilo é ridículo. Não, aí, mas agora você tá aí voltando atrás. Se você botar no grupo... O que o Google te der, você vai ter que dar 80%. O destino é cruel, Benjamin. Não. Isso aqui que eu tô falando, eu sou chucro, é uma brincadeira. Ah, aquele dia, não. Você postar no nosso grupo, olha, estou numa reunião. Não, mas era pra dizer que eu não vinha. Não, que legal aquilo, você não sabe, foi muito bacana. O destino foi cruel. Foi comigo. E... Ele ficou me zoando 3 anos disso. A repercussão foi muito positiva aquele dia. Ô, Leonardo. Oi. E você trabalha com o quê? Eu sou representante de materiais de pesca. Ah, olha só que legal. Você tem vara aí, gostoso? Qual que é a marca de molinete que você mais vende, velho? Molinete, eu tenho um molinete especial chamado E-Torque, que é super bom, cara. Isso aí é profissa, mas explica pra galera que é leiga qual a diferença do molinete pra carretilha. O molinete, ele tem um recolhimento, a maioria das vezes, um pouquinho mais lento. Pode ser um pouquinho mais rápido, mas na maioria das vezes ele é mais lento. E ele tem o seu perfil virado para baixo. E a carretilha, ela é para cima, com o perfil mais alto, ou perfil redondo, que ele é mais alto. Onde que dá para você pescar todos os tipos de peixe, tanto com um quanto com o outro. Vai no gosto do pescador. Mas eu queria tirar uma dúvida. É totalmente diferente. Me permite, mano? Com molinete. Claro, Agnaldinho, diga. Eu estou pensando em comprar uma. É, a sua vara enverga, ô? Envergo quanto você quiser. Ah, essa tem procedência. Ela enverga bastante, depois ela volta na cara da Domênica de uma vez. Ui, só. Essa é a sua vara. É outra dúvida só pra gente fechar o negócio. Diga, Agnaldinho, fala. Ela é específica pra cu? Pacu, o peixe, pacu. O peixe. Pacu, pirarucu, pra piranha. Ah, olha, eu vou comprar onde for. Pode depois passar endereço pro bagulho. E, ô Leonardo, oi. Por exemplo, pro cara que vai começar a pescar, se assim, ele fala, quero investir assim um dinheiro pra comprar um molinete, vai, que é mais barato que a carretilha. Quanto o cara vai gastar assim, juntando chumbada, juntando aí anzol, juntando algumas iscas, juntando a linha, a vara, o molinete, enfim. Quanto o cara vai gastar mais ou menos? Ele consegue pescar com 10 reais. Se ele conseguir uma varinha de bambu com linha anzol, ele consegue com 10 reais. Não, tô se falando uma vara legalzinha. Molinete, o mais barato, você consegue um conjuntinho com molinete e vara já carregado com carretilha. Tá com 60 reais nas lojas, você consegue um molinete com varinha boa e tal. Baratinho, e então. Consegue, aí, viu, Benji? Você consegue trabalhar, só que aí varia. Tá tão chato isso aí que a estrela tá bocejando ali. Mentira. Mas tem também de 700 pau, tem de 800. 70 mil você tem um conjunto. Olha que legal. Ô, você bacana. Já foi pescar onde o brother da Globo morreu lá, o Domingos? Olha não, que... não, não, eu gosto. Olha onde não, você vai. Não, tô zoando, eu queria, fiquei curioso. Onde você vai conduzir o papo? Não, era só até ir. Não, não. Que não. Tá bom. Ali, ali no Rio São Francisco tem umas boas, uns bons pontos de pesca aqui, mas eu sou de São Paulo aqui, eu gosto de pescar na pescaria oceânica aqui, sair com o Silvinho, com o Rafael Mariano, sair aqui e pescar uns atuns dourados, cavalas. Eu não gosto de pescaria no mar, não, porque eu enjoo. Cara. Eu gosto do mar. Pô, você viu? No cimento. Não, no rio, idiota. Oh. No rio, cretino. Oh. Aqui na Paulista. Eu gosto de pescar no rio, trouxa. Pega uma vara, agora fica aí na Paulista. Aí, ó. Senta aí na Brigadeira com a Paulista, fica pescando. Olha como ele é burro. Churro. Ele não sabe que existe pescaria em rio. É um chucro. Só um comentário aqui. Só pra não perder a oportunidade. O Belo. Beleza. Você que tem boca de traíra, velho. Ele disse... Sentiu torto. Ele disse que pescou já a Graciane Barbosa, é verdade? Não, ele não disse isso. Ele disse que pescou cavala. Não, ele disse outro peixe. Cavara. É uma cavala, tem a cavala verdadeira, cavala ou arroz. Aí, pô, aí. Tem os edentuços. Ah, tá bom, só pra saber. E o amigão, torce pra quem? São Paulo, claro. Aí, sobre ah, claro. Por isso que mexe com vara. Ah, desculpa, sobre essa não dava. Eu mexo com materiais de pesca, com vara também, filho. Tá mas certo. Mas a piada de mexer com vara, de pacu, já tá ficando bem fraquinha já, filho. Tá certo. Ô, Leonardo, e aí, cara? Ele quis dizer, Rudy, que vindo de você esperava piada mais criativa. Mais criativa. Totalmente. O comediante mais inteligente do atual momento... Que isso, um pouquinho mais seria bom, hein? Comédia fazer rir, menina. Ô, Leonardo, nosso Oi. Tricolor, cara. Acabou. Essa história de rebaixamento já era. Acabou. O ano acabou. Só de não ser rebaixado, acabou. Não gosto muito da expressão, mas time grande não cai mesmo. E vambora. Espero aí um planejamento um pouquinho melhor e fazer com que no ano que vem todo mundo ali no São Paulo tenha uma cabeça um pouquinho mais forte e mais sensata de pensar em crescer. Todos os times aqui de São Paulo já tiveram baixas muito grandes, anos muito ruins, e que depois serviram para que eles voltassem mais fortes. O São Paulo está um tempo com baixas, vindo de montanhas russas em sobe e desce, onde que tem mais descida do que subida. E espero que depois de tudo que passou essa beirada ao rebaixamento novamente, depois de 2013 agora, que em 2017 a gente consiga uma coisinha melhor do que ficar lutando para sair do rebaixamento. É, eu acho que o ano que vem vai ser um ano que não, não tem algumas contratações, é claro. Entendo que a ideia é ter contratações um pouco mais fortes, jogadores que não suscitam... Que para com isso aí, Rude! Que é isso? Oi? Segue, vai. Ah, não, o Rude, meu, fica aprontando aqui. Então, Leonardo, o São Paulo vai ter alguns jogadores aí que provavelmente vai tentar trazer, jogadores aí que estejam um pouco acima daquela margem de dúvida, mas deve apostar mais nos garotos mesmo, né? Tem o Lucas Fernandes recuperando de cirurgia, a ascensão do David Neres, tem o Luiz Araújo. Então, mas fora isso, não dá pra contar só com os moleques. Esse ano teve a trazida do... Mas a chegada do... de jogadores que não influenciaram em nada para um melhor futebol aqui do São Paulo. Então eu esperava alguma coisa mais pontual e com mais potência. Assim como foi a do Michael, todo mundo acabou recriminando. Ah, é caro, tá, mas o cara tá fazendo um papel que Lugano chegou para fazer e não fez. E tal. Então é deixar de apostar em promessas, é... pelo menos colocar uns 3, 4 que sejam mesmo uma realidade e apostar no resto que tenham alguma perspectiva boa. Ele ficar só numa projeção ou só em jogadores que já foram bons não está dando, não. Mas acho que... Oi, desculpa. Não, então, São Paulo tem que apostar mais na molecada, só que fazendo aquele misto. Entendeu? É claro. Difícil ter um time como o Santos, que acaba colocando mais molecada e poucos experientes e acaba dando certo. Então a gente tem que saber que não somos como eles e colocar um pouquinho da molecada e deixar uma galera boa. Mandar embora e... Agora vocês querem copiar o Santos, velho. Ué, o Santos que investe na molecada, agora vocês querem adotar a postura do Santos? Não, não vem com essa história, São Paulo sempre revelou. Para. Não vem com bobagem, não. Time de São Paulo. Não, ué, RG, se posiciona aí, os caras estão querendo embalar teu time, velho. Você não entendeu o que ele falou. Como ele, não? Ele não disse que tem que fazer igual o Santos, botar tudo que é molecada. Mas o cara tá copiando a tática do teu time. Não, tá copiando. Copiando. Não, agora o Santos inventou a categoria de base agora. Não, é verdade, o time que tá apostando só em categoria de base agora é o Santos. Eu vi, o Rogério Ceni se formou lá, o Júlio Batista, o Kaká, o Cafu. Para, você está pegando um jogador de cada década, você tá de brincadeira. Quem é cada década? O cara fala de uma Cafu, década só. O cara fala de Cafu, depois fala Kaká, porra, são décadas distintas, você tá de brincadeira. Eu falei que o frango ia dar problema. Rogério Ceni e Cafu foram 3 anos de diferença. Ah, para, o Rogério era banco. Até o momento dele começar três a participar... 3 anos de diferença. Ah, para, é outro momento. É louco. Ele tá louco, completamente louco. Tá louco, meu. Meu Deus do céu. Ô, Leonardo, grande abraço pra você, obrigado pela audiência. Valeu, posso mandar um abraço aí? Sei que o Benja não gosta, mas queria mandar um abração aí pro Bruno, do grupo Pinguços aqui do WhatsApp. É o maior São Paulino aqui do Jaraguá. Pro Massa, que é o mais coerente, e pro Vinícius Buratim também, um dos maiores São Paulinos aqui de São Paulo. Então tá bom, cara. Valeu, beleza. Muito obrigado. E, desculpa, eu sei que tô me entendendo, mas não teria como voltar aquela promoção que vocês tinham de o maior grito de chupa pro Mano que tinha? Pô, há uns anos atrás tinha... Não tem, trouxa. Olha. Quanto maior o chupa... ganhava. Isso, pô, era legal, isso era patrocínio, era remunerado por isso. A partir do momento que não tem dinheiro, não tem mais promoção nenhuma. E digo mais. Ah, mas a gente pode, de repente, buscar outro patrocínio. Nossa, como eu tô rezando pra amanhã um leigo. Como eu tô rezando pra amanhã um leigo, velho, tá presente na tua loja e testar uma vara. O cara, na hora que ele for arremessar, pegar um anzol no seu olho. Nossa, como eu tô rezando, cara. Você tem muita maldade no coração. Nossa, cara, mas aquela puxada ruim, sombra aqui. É ruim. Aí o cara vai ficar desesperado, ele vai ainda puxar a vara recuando e vai sair o seu globo ocular no anzol, cara. Ô, mano, você tem um Tarantino, tão fraco, né? Que o seu Glenn. Estômago pode ser chamado até de mota. Seu estômago é tão enjoadinho que você pode chamar seu estômago de mota. É, boa, tchau, querida. Eu tenho estômago frágil, cara. Eu enjoo mesmo. Leonardo, um grande abraço, obrigado pela participação. Ok, então, abração pra vocês, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Estádio 97, participação aqui do Leonardo. Oferecimento de Nissan. Olha só, amigão, você já pensou em curtir a cidade de um jeito muito mais ágil e inteligente? Então presta atenção, é a hora de você conhecer o Nissan Kicks, o SUV urbano mais atrevido da categoria. É isso mesmo. Olha só, ele traz o melhor da tecnologia japonesa inspirado nas cidades brasileiras. Ele tem painel intuitivo e multifuncional, central multimídia e câmera 360 graus, além de oferecer um jeito eficiente e fácil de se mover pelas ruas. Ele tem um design super arrojado, bancos com tecnologia Zero Gravity e câmbio Xtronic CVT com função Sport. Meu amigo, isso é um carro! E é muito mais conforto ao dirigir. Você tem até 3 opções de cores internas com acabamento premium e uma série de cores externas. Esse carro é realmente incrível. Eu fui na concessionária ver, realmente é incrível. E não é à toa que o Nissan Kicks foi eleito o melhor SUV da categoria, vencendo todos os comparativos. Então olha, vai na minha dica aí, amigão. Faça um test drive e deixa o Nissan Kicks conquistar você. E eu não tenho dúvidas que vai conquistar, viu? Porque esse carro é incrível. Nissan Innovation That Excites! Muito bem, é isso aí. Também oferecimento da BV Financeira. Crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Agradecer a presença da corintiana, estranha no ninho, a Luciane Giacomo. Obrigada, gente, por vocês me receberem hoje. Deixa eu falar um pouquinho da minha opinião sobre essa campanha do Outubro Rosa. Falar, conscientizar sobre o câncer de mama, que é tão importante hoje em dia. E falar. Bah, você tá com a cabeça na frente dela, atrapalhando o Lúcio. E falar do Corinthians também, né? Falar um pouquinho do Corinthians. Bacana. É, eu queria mandar beijo, pode? Claro. Pode. Mandar um beijo pro meu amorzão. Qual o nome dele? Armando. Ele tá armando tudo lá, né? Armando tudo lá. Espalhou pra cidade inteira que eu ia estar aqui hoje. Então, um beijo, amor. Um beijo para os insetos, que é um grupo do Facebook. Que é Vou te falar uma coisa, esses insetos aí... São famosos, hein? Mais que barata eles, no verão, hein? Eles se denominam os renegados do ouvintes do Estádio 97. Eu vou fazer um grupo no Facebook. Faça, vai. O grupo dos coelhinhos peludos, Zebrinha listada. Não. Oncinha pintada. Oncinha pintada, coelhinho peludo, Zebrinha listada. VSF. VSF. Tem os times de futebol também que me mandaram uma lista, mas eu esqueci todo mundo agora. Desculpa, gente, mas ó, beijo pra Nanda. Que a Nanda também escuta vocês sempre. Obrigado. É uma pena, Domenico, ter ido embora, porque eu ia incentivar a prevenção, você ia fazer o exame de mama dele, já que você faz. Ia fazer o exame de mama e ele foi embora. Mas podem ir todos vocês, o dia que vocês quiserem, é só falar comigo. Mas quem quer muito fazer é o Domenico. O Domenico tava louco pra fazer. Mas só um detalhe, viu? Câncer de mama não é só em mulher, não, viu? Homem também tem. Estou dizendo, viu, Rude? Você quer imitar? É raro, mas sabe? Existe. É Rude, tá fechado, eu saio do personagem. Não, é raro. É o personagem. Não é o personagem. Fala, Benja, beleza? Você, Rude, você quer limitado? Existe. Eu sou limitado. O Mota não tá aqui, você quer me atacar agora. Alguém precisa fazer o papel. Obrigado. Mas o câncer de mama em homens atinge o quê? 2%? Acho que é 1%. É uma porcentagem bem menor, é pior raro. Do que em mulher. Pior, né? Porque homem não vai fazer exame preventivo, né? É verdade. É por isso que temos que fazer check-ups, no mínimo, anualmente. Você foi bem hoje. Manda um abraço aqui, Sombra. Obrigado, viu? Obrigado a vocês. Obrigado pela audiência, pra você e todos os insetos. RG, quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? Leonardo Pereira da Silva. Bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288. E a camiseta do estádio, apoio de Fit Camisetas. O Rodrigo dos Reis. Rodrigo dos Reis, 3 era Rodolfo, mas tudo bem. Era Rodolfo. É Rodolfo? É Rodolfo. Rodolfo dos Reis. 3 dias úteis pra retirar os seus prêmios. Ô, Sombra. E parabéns ao Narigudo aí, ó. Meu, manda um abraço pro nosso amigo. 47. Parabéns, amigo. Parabéns. Um abraço pro nosso amigo que é seu também, Sombra. O roteirista do Ratinho, Jorge César. Parabéns. Um abraço ao Jorge. Gremista. Torcedor colorado. Tô me enchendo o saco no dia que o Grêmio tirou o Palmeiras. Colorado. Ele é colorado. Desculpa, exatamente. Então ele encheu o saco errado. Abração pro Jorginho. É isso aí. Estádio volta amanhã às 5:30. No oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito com desconto em folha sem burocracia. É na BV Financeira. Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau. Toda terça, no Energia na Noite. Here is the Atlas remix of Armand Van Buuren com a State of Trance. Meia-noite. Energia. Dia 28, a Overnight traz pra você uma noite assustadoramente Halloween na Overnight Vila Olímpia. E as novidades não param por aí. A banda Viva Noite fará um show ao vivo tocando grandes sucessos. Na Overnight, gostosuras ou travessuras, ao som de muito